Olá pessoas, estou aqui começando mais um episódio do Falando no Diabo e hoje estamos aqui, temos convidado, mas estamos aqui para falar do nosso reizinho grego, né? Nosso desgraçador de mentes, uma pessoa que odeia animais. Queria falar disso depois porque eu fico muito perturbada. Mas antes da gente entrar no assunto, deixa eu cumprimentar meus colegas de bancada primeiro. Boa noite, Ivo. Jorginho, boa noite. Eu, olha, olá, Samuel, Daniel, olá, convidado especial. Bom, muito, muito legal assim esse tema, né? Já era um diretor que eu gosto muito, assim. Para mim é um dos melhores dos últimos tempos e a gente viu na oportunidade aí excelente para a gente puxar ele aqui para a gente bater um papo sobre ele no podcast. Vamos destrinchar aqui a cabeça desse grego maluco. É isso. Boa noite, Daniel. Boa noite, Sil. Boa noite, colegas. Boa noite, convidado misterioso. Eu fui surpreendido. Eu achei que a gente ia gravar sobre Slasher de novo, que aparentemente é só isso que a gente faz ultimamente, não é? Ok, então É. vamos ter que se preparar para outras. Daniel, a gente só gravou uma trilogia. deixa eu só te complementar, Daniel, que eu assisti Thanksgiving ontem e, tipo, pra mim a gente fazia um programa só sobre ele. Exatamente. Eu também comecei a lembrar de vários outros ali da década de 90, ali, né, final dos anos 90. Pensei, meu Deus, acho que rende mais um também. Então, daqui a pouco a gente faz, tipo, a continuação de cada um dos três episódios que já foi lançado, sabe? Isso. Podemos. No Mas próximo na. semestre a gente faz. É. Mas hoje, então, a gente vai falar sobre filme estranho, né? É isso. Mais estranhos. Mais Boa estranho. noite, Samuel. Olá, Sil, olá, colegas, olá, convidado. E hoje é o programa que vai desgraçar a mente daquela pessoa que diz que deveria ter um botão no streaming para pular a cena de sexo. É Hoje a isso. gente vai confrontar mentes sobre o fazer cinematográfico. Não. Que falando assim até Profundo. parece, né? Quem tá fazendo a promessa é ele, quem tem que cumprir é ele. É. Eu só vou ficar falando minhas bobagens aqui de sempre. Calma, calma. O calma calabreso, né? Que deu a briga do BBB. Vou falar pra mim mesmo. Calma, calabreso. Exatamente. É isso, mas deixa eu trazer nosso convidado, então, gente. Para quem escuta o podcast há mais tempo, já vai reconhecer, né? O Pena já esteve aqui mais de uma vez e finalmente está de volta. Bem-vindo, Pena. Wala wala! E aí, galera? Estou aqui, sou Pena, físico e cineasta. Estou de corpo e mente, ou não sei se com a mente tão sã, né, por conta do assunto, para falar de Yorgos Lanthimos. E vou dizer mais, eu tenho uma teoria. Já avisei, tenho uma teoria. Queremos saber. Mas eu só queria fazer uma pequena observação aqui de que nós quatro falamos e foi só o Pena que falou o nome do diretor, a gente foi pro resto aqui. Eu não sei se podia, às vezes eu achei que era alguma, fazia parte de alguma Às vezes a gente esquece mesmo, Não, tá? não, Por esse foi só pessoal. uma falha mesmo. Então, assim, ainda bem que ele participou do programa, porque senão a introdução ia ficar bem estranha. Para isso que temos a edição, gente. Tá tudo certo. Bom, então, como o Pena disse, a gente vai falar do Yorgos Lanthimos. Ele é um diretor grego, né, que já vem fazendo filmes há uns bons anos já. Então a gente fez uma seleção assim do que a gente vai conversar, né? Ele começou com curtas e videoclipes lá nos anos na metade dos anos 90. Chegou a fazer alguns longas-metragens antes de chegar até o primeiro filme que a gente vai comentar. Como vocês sabem, né, ouvintes, a gente tem um tempo limitado aqui, senão eu já até ficaria horas e horas falando e pegando mais filmes, mas a gente selecionou então alguns dos que a gente considera os principais, acabam sendo os mais falados dele também, né? Então, sem mais delongas, vamos já partir para o primeiro deles, que, como eu estava dizendo aqui antes da gente gravar, eu acho que o assunto vai render bem hoje. Então, não vamos enrolar. Vamos começar com Dente Canino, de 2009. Alguém quer dar uma breve sinopse dele? Eu posso falar rapidinho, porque eu acabei de assistir ele, então ele tá Boa. meio fresco na minha memória, mas de uma maneira bem rápida, bem simples. O Dente Canino é um filme onde a gente vai acompanhar a vida de uma família que vive isolado do mundo em uma gigantesca propriedade. A gente tem um casal e seus três filhos, que são educados de uma maneira extremamente peculiar, para dizer o mínimo. Eles nunca saíram de casa. E tudo que os pais colocam para eles tem suas limitações. Então, eles são pessoas que não sabem que existe um mundo real. Eles não têm ideia do que é o mundo real. Eles são totalmente controlados, a informação que eles recebem é totalmente controlada e a realidade é completamente distorcida. O início do Dente Canino já é com um áudio da mãe ensinando palavras para esses três filhos. Que, curiosamente, a gente não sabe exatamente qual a idade deles. Esses três personagens, eles têm uma interessante jogada de tempo. Eles aparentam ser bastante inocentes, eles aparentam ser juvenis, ao mesmo tempo que parece que eles já estão, sim, na idade adulta. Então, é uma inocência não sei explicar bem um outro sentimento mais negativo que os três apresentam. O único contato que eles têm, basicamente, com o mundo exterior é junto com uma jovem chamada Cristina, que ela é paga para satisfazer os desejos sexuais do filho mais velho, e ela é bastante querida pelas outras duas garotas. As coisas começam a ficar um pouco mais problemáticas ao longo, mas de modo bastante devagar. Mesmo sendo um filme curto, ele tem 1 hora e meia apenas. Mas ao longo desse tempo as coisas vão começando a ficar um pouco mais conturbadas, claro, porque obviamente é muito difícil você esconder uma realidade inteira de pessoas por tanto tempo. Mas ao longo do filme a gente vai vendo esses confrontos que eles têm, não simplesmente na busca por entender a realidade, mas por se entender lá dentro dessa propriedade, entre essas relações. É bastante perturbador. Como esse filme é perturbador do início até o fim. Mas no fim ele tem um outro sentimento que me atacou, que foi particularmente, que foi a tristeza. O final desse filme é muito triste. Os últimos acontecimentos desse filme é muito triste. Então eu não entendo exatamente o que o Yogos quis transmitir. Eu tava dando uma lida em alguns artigos, buscando algumas não entender assim uma explicação certa, mas mais uma ideia do que ele quis passar de sentimento, sabe? E eu fiquei muito em dúvida, mas eu fiquei muito fisgado. Que projeto, que ideia estranha, né? Era uma peça do Yorgos, é uma peça homônima escrita por ele mesmo. E um outro foi coescrita, né, um homem chamado Ifitimis Filippo, não faço ideia se eu pronunciei correto. Foi um pronunciamento de empresas gregas e francesas. Teve investimento de mais ou menos 2 milhões de euros para a realização. E foi um sucesso em Cannes. Então, é um filme que abriu, que começou a abrir as portas pro Yogos assim, internacionalmente mesmo. Ele começou a ganhar um renome aqui com esse filme. Se eu não me engano, ele ganhou o prêmio Un Certain Regard Esse. no Festival de Cannes, Foi esse mesmo. que é um prêmio assim para um diretor que está estreando, já um super prêmio. Não é o prêmio principal, Palma de Ouro, mas é um desses prêmios que eles dão para grandes revelações, né? Então já é realmente chegar com tudo, né? E ele chegou a ser indicado ao Oscar de filme estrangeiro também, né? Nossa, não 2011. lembrava disso. Caramba. Foi. Nossa. Pois é. E assim, só para encerrar do meu sentimento com Dente Canino, eu não sei, teve uma época lá pelo início dos anos 2000 que, não sei se vocês lembram também, tava tendo muita matéria, muito artigo sobre gente que era descoberta em cativeiro, principalmente mulheres. E eu não sei o quanto talvez isso tenha influenciado pro Yogos ter filmado esse filme. Essa ideia de privar uma pessoa da realidade completamente, sabe? Não estou dizendo que o Dente Canino seria uma romantização disso mesmo, porque nem chega perto. Mas é uma alegoria. Eu senti como uma alegoria. A gente tem outras obras que tratam isso de uma maneira bem mais direta, como o Quarto de Jack, por exemplo. Seria alguns anos depois, claro. Mas Dente Canino me pegou muito nisso. Eu fiquei lembrando muito daquela época principalmente nos Estados Unidos, de quanta notícia de quanta mulher era sequestrada, que ficou presa em cárcere privado, em uma casa acorrentada por 18 anos, por muito tempo. Então, eu fiquei, cara, isso pode. Isso é muito possível, sabe? Uma família, um casal que Total, total. decide que seus filhos não vão saber o que é a realidade do mundo. E isso desbanca claramente, sempre desbanca para as coisas, para as piores coisas possíveis. Principalmente na questão do sexo em si, do desejo, como lidar com a privação do próprio desejo, do próprio instinto. Eu acho que, assim, né, a minha leitura do filme é que ele trabalha principalmente a questão de moralidade e liberdade, que eu acho que vai ser uma tese contínua nas obras do Yorgos. Eu vejo que se repete essa questão da moralidade, liberdade, está presente em todos os filmes dele, praticamente. Uma coisa que me chama atenção nesse filme, e também em todos dele, são os diálogos estranhos. Não são diálogos naturais, orgânicos. E claro que nesse caso, a explicação possível é justamente porque você já está com uma família que não é uma família tradicional, porque já vive uma realidade paralela, digamos assim. Mas isso, inclusive, fomenta um pouco a minha teoria, que eu vou contar logo mais. Mas o que eu vejo, né, principalmente nesse filme, no, na minha leitura, seria mais essa ultraproteção, digamos, que os pais podem, né, fazer aos filhos, eventualmente, a gente sabe, né? É claro que o filme é sempre uma exacerbação, levado ao limite. Mas, para mim, é um pouco do que a gente vive, esses casos de pais superprotetores, que nessa vontade de proteger os seus filhos do mundo, acabam separando tanto eles do mundo que, no final, isso pode ser um problema. E aí, no caso do filme, é exatamente isso que acontece, né? Levado ao limite. Então, os filhos não aprendem palavrões, os palavrões, as palavras feias, tudo isso é transformado em uma flor de jardim, num bichinho bonito, um simples gato se torna um monstro. E essas crianças que já são adultos, né? É quase um Chaves da vida, né? O filme parece o Chaves, que tem um monte de adulto lá, mas é tudo criança. Eles não estão preparados para esse mundo, e no seu limite vira uma repressão muito forte que os filhos inocentes não têm nem condição de entender. Isso que eu acho demais, porque a pessoa que é privado disso, do próprio conhecimento do mundo, nem sabe que está sendo reprimido, mas é levado ao limite no momento que a filha, acho que a filha mais velha, ela quebra o seu próprio dente canino. Então, o dente canino, dentro dessa fábula maluca que os pais contam para os filhos só poderiam sair de casa no momento que caísse o dente canino. E, obviamente, nunca cai o dente canino, mas os filhos não sabem, eles acham que vai cair um dia. E aí, nesse momento mesmo, meio que até sem entender isso, a filha mais velha quebra o próprio dente canino para permitir a ela poder fugir. Isso é magnífico. Eu acho esse filme, assim, uma obra realmente muito, muito incrível. Só o final, que no final, que eu não sei o que aconteceu. Eu queria saber qual a opinião de vocês sobre o final. Só antes da gente chegar, tipo, nas nossas especulações sobre o final, então, né? Tipo, uma coisa que acho que vocês já falaram bem, assim, sobre o filme, sobre as temáticas e tudo mais. Eu só queria levantar a questão de que, assim, eles criam esse universo bizarro para os filhos viverem, né? E aí o que eu queria reforçar é a ideia de que é um universo que é extremamente machista, né? Extremamente patriarcal, digamos assim, né? Porque, assim, aí tem essa questão, por exemplo, do desejo sexual e coisa assim, né? Então tu tem o desejo do filho, que é um desejo que tem que ser suprido de Atendido. alguma maneira, né? É atendido. Enquanto que das filhas, se elas tiverem algum, ele tem que ser suprimido. Ele não pode sequer mencionar, assim, tipo, né, qualquer coisa, nem os órgãos dela podem ser nomeados, digamos assim, né? Então, É um negócio que é muito machista mesmo, da maneira como se constrói, porque daí, lógico, só o pai que sai de casa também, enquanto a mãe tem que ficar dentro de casa, daí ela fica lá sem nada para fazer, daí ela fica tipo, o único contato que ela tem com o mundo exterior é por meio do telefone que ela usa para ligar pro marido, tipo assim, ela não fala com mais ninguém também. Então a mulher ali é tão prisioneira quanto os filhos, sabe? Sei lá, é tudo muito estranho, é tudo muito, muito bizarro no filme. E é porque ele tem uma coisa que a gente até comentou antes, mas que a gente não entrou ainda nessa discussão. Ele tem um senso de humor, porque ele tenta ser engraçado com essa situação, o que é mais estranho, porque ele faz piada. Quando falaram ali ela tava esperando o dente cair, eu até ia falar, ia cair igual os aviões que caem no quintal da casa dela, sabe? Tipo, que é uma coisa bizarra, porque o que acontece? Ele faz esse esquema de isolar as pessoas do mundo, isolar eles do resto do mundo, né? Então eles não têm noção nenhuma, só que sempre tem avião que passa por cima da casa deles. Só que eles não sabem nem que, tipo assim, que o avião tá pequenininho porque ele tá passando numa distância grande, né? Então basicamente eles jogam um avião de brinquedo depois ali no quintal e falam assim: ó, aquele avião que tava passando lá em cima caiu ali agora. E daí eles pegam um avião pequenininho e eles acham que é o mesmo que tava voando, sabe? E aí, tipo. E ele faz essas coisas, às vezes, ele mostra essas cenas de forma a ser engraçado. E aí tu pode até achar graça, mas tu fica sentindo culpado que tu acha graça daquela situação, porque, tipo, é uma situação Sim, horrível, sim. sabe? É É porque é muito muito legal bizarro. ver as crianças, né? Os garotos lá falando assim, ai, não vejo a hora desse avião cair. E você fala, como assim? Que Eu fiquei, comentário é né? esse? E aí do nada aparece o um avião no jardim, aê, conseguimos! Tipo, é realmente, é muito louco isso. Essas surpresas que ele causa são engraçadas, né? Até porque tem uma questão em relação ao estilo dele, que ele não explicita a história pra gente logo de início. Ele deixa a situação correr e aí, tipo assim, tu meio que tem que ir alcançando ela aos poucos, né? Exato. Então, é tudo muito estranho de início. Aqueles diálogos deles é muito estranho. E aí, aos poucos, tu vai entendendo um pouquinho do que tá acontecendo. Mas, na verdade, tipo assim, eu acho que tu termina o filme sem conseguir entender direito como que chegou naquele ponto, sabe? Tu pode até especular sobre isso, mas não tem como, tipo, ter certeza, digamos assim, né? Gente, só complementando aí, uma coisinha que eu queria só reforçar que o Pena, o Daniel, o Samuel também falou, é essa questão das relações, né? Aqui a gente já percebe essa questão do comportamento meio robótico, assim, né, dos personagens. A gente entende ele dentro de casa, mas fora também é. Os diálogos, poucos que acontecem fora, as outras pessoas são, tipo, robóticas, olhar vazio, isso a gente vai ver em outros trabalhos dele também, e eu acho que é uma coisa que ele foca muito nessas questões de relações sociais também, né? E esse filme, né, além dessa questão de uma sociedade ali, de uma casa, né, machista, isso daí eu acho que ele traz um pouquinho por fora ali, que é um controle, né, o que o pai exerce ali sobre aquela família, que é extremamente autoritário, machista, violento. Né, tem algumas coisas ali que são bem pesadas, assim, quando a gente vê. E como que isso também se reflete fora ali da sociedade, né? Então, esse controle a nível dos filhos serem adestrados, né? Como se fossem cães. O que isso é muito bizarro no E filme. aí, de fato, literalmente eles latem, né? Em algum momento do filme, o pai começa a ensinar os filhos a latir. Essa alegoria aí que você trouxe tem todo sentido mesmo. É um Não, e não, adestramento, é um abuso, isso né? Assim, porque ele é levado isso levar o limite dessa, digamos, por trás de uma super. Eu tô assumindo que é uma superproteção, porque para mim seria a única motivação que levaria uns pais, né? Porque eles não estão só ali em sadismo, né? princípio. É a única explicação para mim, mas chega um momento que você enlouquece dentro dessa busca por controle, por proteção e se torna esse abuso. E é um abuso, é uma violência, né, absurda. E isso que você comentou, tem um momento que ele está conversando com a Cristina, né? Que ele fala com ela: tomara que seus filhos cresçam nessa sociedade, porque e sejam, tipo Sejam assim, pessoas se ruins. tornem sejam pessoas ruins, isso, porque para ele, na cabeça dele, e isso é o que é mais assustador, ele tá fazendo bem para aquelas Isso, pessoas, assim. exatamente. Né? Você vê que eles não saem de casa assim, que é tipo, são adestrados mesmo, não podem sair. Tem a cena do avião que ele sai com o carro, pega o avião e volta. E na hora que ele sai para procurar a filha, que ele sai correndo, eles estão tipo como se fossem três cachorros no portão da casa aberta latindo, assim. Isso. É uma coisa que é muito bizarro, assim. É, e essa Inclusive, isso é questão. muito legal que você mencionou, desculpa te cortar, mas é ali tem uma quebra. O pai começa a se sentir mal porque ele deveria ter saído de carro pelas regras impostas. Sim. O carro é o único jeito seguro de sair de casa. E quando ele sai correndo porque ele está procurando a filha, ele esquece do protocolo e dá para ver que depois ele começa a se sentir mal e gera um olhar. É sutil, mas dá para sentir que é um questionamento. Eita, mas pode sair a pé? Sabe? É curioso. Mas o Yogos, ele é isso, assim, né? Ele deixa a gente. Ele perturba mesmo a cabeça da gente. Ele. E essa questão do humor que vocês citaram, que a gente vai ver em outros, né, filmes deles, assim, eu acho que o único que não tem isso é o que a gente vai falar, que é o Sacrifício, né? Os outros têm um tom mais humorístico, assim, até mesmo. E nesse é muito incômodo mesmo, justamente por isso. Até a cena que a menina vê os VHS, que ela imita os personagens dos filmes que ela tá vendo, assim, que é hilária, né? Nossa, Que ela ela tá dançando imitando outro. Flashdance, gente. Sim, Aquilo é bom é muito demais, é bom, é muito muito bom. Eu bom, fiquei na curiosidade cara. qual é o Imitando segundo Stallone é filme. melhor. Eu fiquei muito na curiosidade Nossa. qual foi o segundo filme. Quando começou a apresentação, eu disse: caralho, foi Flashdance. Assim, a atuação é muito boa, porque é uma pessoa que, sei lá, nunca dançou, nunca, não tem contexto de, né, sei lá, de várias coisas, assistiu Flashdance, aquela imitação. É muito bom, cara. Tem uma informação de que os atores que interpretaram os filhos, eles não sabiam que estavam atuando em um filme até o final das filmagens. Não entendi isso direito, Nossa. mas Ah, que não tem trabalho foi como, né? realizado com Como? eles, mas eu fiquei, ué. É uma história real. É um documentário. Não tem como isso. Não tem. Não tem. Sabe, uma coisa que eu acho legal é que tipo, a gente sai do filme, né? Termina o filme um tanto destruído mesmo. E aí tem duas cenas, né? Que são muito literais, assim. Porque quando o pai vai lá bater na Cristina, ele usa um videocassete. E quando ele bate na filha pra puni-la, ele usa uma fita cassete. É tipo, tu vai te destruir mesmo, sabe? É tipo, o sentimento colocado literalmente ali na tela. É o que ele tá fazendo com o público, né? É. Chegando ao final, então, a teoria, vocês acham que a menina morreu dentro do carro? Então, é essa a minha dúvida, porque ela não mostra ela saindo, acho que para mim ela morreu. Eu Já também tá acho que ela tá sangrando muito? sangrando, né? Ela tá sangrando com o dia inteiro no Porta-mala é carro. uma coisa meio sem ar, assim, meio É, e difícil. ela não teria como saber que não podia fechar aquela porta porque ela não ia conseguir abrir para E sair, nem quando que né? Não seria, ia ter como digamos, ela estar tá seguro ela sair segurando lá de aquilo ali. dentro, né? É. Eu acho que talvez ali ela não tivesse nem morrido ainda, mas iria morrer em algum momento. E seria Então até, eu. parando para pensar, seria até o mais cômodo de acontecer, né, pro pai e pra mãe. É, eu acho, Sim. eu acho o nível de sadismo desse filme gigantesco. Né, principalmente nesses dois personagens, no pai e na mãe. Eu acho muito cruel todo esse filme. Então, pra ele seria vantagem se ela realmente morresse. O filme até mostra um certo momento ele fazendo compras e aí ele abre o porta-mala para poder tirar as etiquetas Das águas, ele corta. dos produtos, é da água, né, principalmente, mas dos produtos. Então assim, mas ele não dá a entender de quanto em quanto tempo que ele fazia compras, por exemplo. Se é uma coisa que ele fazia quase todo dia, eventualmente ele ia abrir esse porta-mala, mas se não, não era algo que ele fazia com frequência. Então, não dá para saber quanto tempo ela sobreviveria ali também, né? Gente, eu adoro a cena que a menina bate no irmão dela e culpa o gato. Sim, não, ela dá uma Porque, tipo pegada, assim. né? Um gato entrou aqui com uma Não, faca. ela dá uma martelada no joelho Ai, com dele e martelo, ela com fala que martelo. foi o gato que entrou e bateu nele com. Com um Aí, tipo martelo. assim, como que eles contornam isso? Porque. É muito bom. É, né? Tipo assim, uma armadilha para eles. Eu acho muito bom e eles não, né, não conseguem. Tem uma outra cena que eu gosto muito, que é quando o pai joga três peixes na piscina, e aí depois a filha vai falar: tem dois peixes na piscina. Aí o pai vira assim: olha, na verdade são três. Ela: ah, não, esse deve ter chegado depois, Nadando, porque quando eu ele veio vi só tinham nadando. dois. É muito bom que o pai não pode nem desmentir, né? Que como é que o peixe aparece lá, ninguém sabe, então. Justo. Sim. É muito bom, cara. Mas agora umas coisinhas desnecessárias, né, Sil? É. Que Desse coisa. filme aí da cena do gato, né? Ah, então, velho, esse eu acho que é o pior de todos, assim. É, esse é o pior. Eu. Mas E é assim, bem recorrente. pois é, quando no Lagosta a gente virou essa lista e falou assim, por quê, né, que ele faz questão de mostrar o que acontece? Eu ainda realmente assim não consegui entender muito, mas enfim, vamos lá. É, também. A gente só uma coisinha desse filme, uma última coisa aqui, a questão, o filme não tem, né, trilha sonora. Que deixa ele mais agonizante, porque Mas eu acho que tem alguns sons, né? Assim, não não, ele é. tem Não, não. música É, diegética, tem. ele tem música que os personagens tocam, Isso, ou tem. tá tocando na TV, Isso. no disco, alguma coisa. No disco Não, do mas avô deles, né? também não tem uns sons meio repetitivos, porque pode ser que eu esteja confundindo, Não, mas a acho que minha não. lembrança é que. Não? Tá. Então deve ser dos outros. Eu não lembro de ter. É, E eu vi ele com não fone de tem. ouvido, eu não lembro de ter recorrência de sons ou coisa assim, é só som ambiente mesmo. E em alguns momentos não tem som nenhum também, o que deixa mais incômodo. É, isso dá uma agonia no filme, assim. É isso, gente. Vamos seguir, senão. Senão vai ficar só sobre esse. Só uma coisa que eu queria chamar a atenção também, eu tava vendo alguns vídeos de making of antes da gente gravar, e uma coisa que o Yorgos fala que é legal a gente prestar atenção quando tá assistindo esses filmes, é que ele sempre procura não. Antes de Pobres Criaturas, ele só usou luz natural nos filmes dele. Então, acho que é legal de prestar atenção, né? Que Caramba. no Dente Canino tem muita cena naquele quintal, né? Externa e tal. Mas dentro de casa mesmo é sempre a luz do cômodo, luz de abajures, enfim. E a gente vai. É legal prestar atenção nisso, porque em todos os filmes, ele faz esse caminho mesmo. Inclusive na Favorita é uma coisa que é bem doida, porque é aqueles cenários gigantes, né? E às vezes é iluminado por uma vela, assim, sabe? Mas a gente chega lá. Mas eu achei um negócio legal de prestar atenção. Mas vamos seguir então o próximo filme que a gente vai comentar. Acho que o primeiro filme em língua inglesa, né, do Yorgos, que é o Lagosta. Pena, você que nunca deu uma sinopse neste podcast. Ui. Então vamos lá. O Lagosta se passa numa sociedade meio distópica, em que, supostamente num futuro, mas não é uma coisa muito de ficção científica, seria um futuro que se parece com os nossos anos, sei lá, atuais, mas em que as pessoas, elas têm que arranjar um casal, elas têm que se casar, elas têm que ter um companheiro. Isso é meio que o dogma mais forte da sociedade, o paradigma mais forte. Se você não consegue ter um companheiro, se por algum motivo o seu companheiro que você tinha deixou de te querer e você ficou solitário, você está errado. Você tem que ir para um reformatório, para um centro, em que você tem uma última chance para encontrar um parceiro. Então, várias pessoas solitárias vão passar por um hotel maluco, com várias atividades. Que vão desde te mostrar como é importante ter um casal, ter um parceiro, ficam fazendo uma lavagem cerebral da importância, ficam te incentivando ao máximo para encontrar um parceiro ali. Mas se mesmo assim você não fizer isso, você está muito errado e você merece ser transformado num animal. Passa por uma cirurgia bem maluca que eles não explicam direito. Por isso que eu falo que está no futuro por conta disso, porque é uma sociedade que consegue transformar um ser humano num animal, qualquer tipo de animal. E aí, pronto, você, como sendo um animal, agora você tem mais uma chance de encontrar um parceiro agora no formato animal. Senão, tudo bem também, você vai ser só um animal. E aqueles que se rebelam contra isso são caçados. São caçados justamente por quem? Por essas pessoas que estão passando pelo reformatório, que enquanto estão nesse processo aí de se reformarem, também fazem trabalhos voluntários, digamos assim, para a sociedade, que é caçar os rebeldes que querem ser solitários e que não querem se ajustar a essas normas. Então é um filme muito que causa muito incômodo, porque retrata essa sociedade que é muito bizarra, e tem toda essa opressão que os personagens sentem. Novamente trabalha essa questão que eu estava falando de moralidade e liberdade, e é isso, esse futuro maluco aí, que para mim é uma continuação do outro filme. Você acha que essa é a minha teoria. Você acha que é o universo compartilhado de Yorgos Lanthimos? Eu acho. Oh, então, essa talvez é a minha teoria, um gato tenha entrado pra... realmente carregando um martelo e tenha dado uma martelada no joelho. já que ele foi humano antes, né? Então, e até, se vocês prestarem atenção, a mulher sem sentimentos desse filme é a filha mais velha do Dente Canino. Então ela sobreviveu. Olha! Né? E se tornou aquela pessoa sem coração. Com razão, né? Dá pra entender. Eu acho que... Por tudo que ela passou. Acho que foi o Pena que falou que o Lagosta é o favorito dele dos filmes do Yorgos, né? E, cara, é difícil esse filme, assim, ele é sem comparação. Principalmente porque o Yorgos, ele vai começar a trazer aqui... um dos temas mais recorrentes, ele vai fortalecer aqui, principalmente nesse filme, um dos temas mais recorrentes dos filmes dele, que é fazer uma piada, praticamente, das grandes normas vigentes da sociedade. Então, a mera ideia de você não poder ser solteiro e você ser trancafiado em um hotel, resort, para arranjar um parceiro romântico em até 45 dias, você tem um prazo para isso. E o David, que eu acho que é a interpretação mais magistral da carreira do Colin Farrell, né? Eu sempre me confundo. Do Colin Farrell, ele tá absurdo nessa interpretação, porque esse filme é dúbio o tempo todo. Esse filme é dúbio o tempo todo. Principalmente esse personagem. De todas as coisas dúbias desse filme, o David ele é o mais dúbio. Então você vai ter um elevador de emoções com ele. É assim, principalmente porque quando ele tá no hotel, ele vai começar a tentar conhecer pessoas pra tentar um envolvimento. Ele conhece a mulher sem sentimentos, a outra que finge os sangramentos nasais pelo nariz. E assim, tem aquela piada de que... é uma piada assim que às vezes a gente fala, né? Que a pessoa tá... muito tempo solteira significa que tem alguma coisa de errado com ela. Então, essa brincadeira do Yorgos de colocar nesse hotel as pessoas mais confusas, vamos usar essa palavra, e entregando os motivos de por que elas estão solteiras no fim das contas. Mas isso que eu acho o mais legal, porque parece que essas pessoas, elas não são as mais confusas, elas só são as pessoas normais. Para nós, claramente, elas são todas muito esquisitas, sim, novamente, sim, aqueles sim. Diálogos esquisitos, todo mundo. Mas o que eu entendo é que esse é o mundo, porque todo mundo é esquisito. Quando eles saem também do resort e vão lá para casa do pai dos pais da líder, também é tudo desse mesmo jeito, assim, todas essas relações, todas essas pessoas, elas são muito esquisitas pra gente. E pra no mundo deles, elas são normais, né? Mas eu acho isso interessante. Não, e só pra finalizar essa questão do filme ser dúbio, justamente porque ele foge. E aí ele encontra essa tribo dos solteiros, né? Alguma coisa por aí, tribo dos solteiros. E ele se apaixona por uma das moças. E você fica, pô, então agora resolveu, ele não vai virar a lagosta, o animal dele é a lagosta, né? Se ele for transformado... Mas aí não pode se apaixonar, aí tá no oposto, né? Exato. Aí o pecado é se apaixonar. E aí o... E o oposto é o extremo, né? Porque as punições são terríveis. E então eles estão na briga, eles entram no confronto dos dois mundos, eles viram praticamente um Romeu e Julieta moderno, um Romeu e Julieta esquizofrênico. Pra no fim desse filme, você terminar e você só conseguir falar uma coisa: filho da puta. Aham. Sim. As interpretações do final de O Lagosta podem ser igual ao filme, dúbias. Você pode ficar em dúvida do que aconteceu realmente ali. Mas eu só consegui pensar em uma coisa: filho de uma puta, do começo ao fim desse filme, ele foi só um filho da puta. Então, assim, brilhante. Que brincadeira genial é O Lagosta, que genial. Brincar com essa questão de relacionamento, de sociedade, essa dualidade é absurda esse filme. Cara, esse filme, pra mim, ele é primoroso. Começa pelo nome, que é um nome que já não é convencional. Nada, eu nada acho que ele tem vários valores, né? O Lagosta, cara, peraí, eu preciso. É aquela coisa que quando você fala o nome, você fala, eu quero. Que história é essa? A cena de abertura, ela é uma dessas cenas que você tem que ver o filme. É uma pessoa descendo do carro, uma mulher, com uma arma na mão. Ela anda assim, a gente fica vendo através do retrovisor, do para-brisa do carro. É muito boa a filmagem, a escolha de ângulo e tal. E aí o para-brisa vai limpando a chuva e você vê ela apontando a arma para um burro e dando 3 disparos, assim. E aí você fala, peraí, que filme maluco é esse? E não tem, em princípio, essa cena não se conecta com o resto do filme, não, mas já é uma aquela apresentação. Aí a coisa que me surpreende muito que ele trabalha é a culpabilidade da vítima, né? Então, se alguém deixou de te amar, a culpa é sua. Você que tem que ser reformado. Né, que o personagem principal, assim começa o filme, a parceira dele abandona ele por uma outra pessoa. Então, ele que tá errado. Ele que tem que ir pro reformatório. E aí, então, tem esse tema, né, de culpabilizar a vítima. Aí, o que eu acho muito interessante é esse negócio do trabalho voluntário. Você tá lá, você tem que pagar, né, você tem que estar se reformando, você vai ter que fazer trabalho voluntário, que é, no caso, é lutar contra a resistência. O que eu acho muito, muito interessante é que nessa sociedade eles se aproximam pelos seus defeitos ou peculiaridades, e isso é muito forte. O que eu acho muito legal, para mim, é essa grande crítica aos dogmas, que eu falo moralidade, mas é uma moralidade em todos os aspectos. Quando a gente fala moralidade, a gente está sempre pensando nos tabus, né? Assim, quando alguém fala que está sendo moralista, essa pessoa está pregando os tabus. Mas a moralidade pode ser na cultura, né? E na cultura dessa sociedade, é meio que você só pode se apaixonar, só faz sentido você estar com alguém se você tem alguma coisa muito peculiar em comum com aquela pessoa. Então, veja, os personagens, mesmo aqueles que se rebelam, que querem sair, os caras que né, no caso, fogem dessa realidade, querem fugir, não, isso não quer dizer que você simplesmente pode mudar a sua cultura, a sua moral. Você ainda está preso nesse sistema. Então, mesmo eles fora daquela realidade do hotel e não sei o quê, ainda assim, eu só posso me apaixonar por alguém que tem uma coisa muito parecida comigo. Estão toda hora checando. Ah, você também é míope? Eu sou míope. Ai, que bom. Então a gente é um parceiro. O cara que tem que sangrar para conseguir uma... Sabe? Isso é muito louco. Eu acho... Assim, a gente olhar para isso e ficar enxergando na nossa sociedade as milhares de coisas que a gente tem, que faz igual, só que a gente não percebe. Quantas coisas na nossa sociedade a gente faz, só replica e não se questiona. E se você tentar questionar, vão te falar que absurdo, você é um pervertido. Só de repente questionar algum desses tabus, algumas dessas coisas que a gente só replica e poderia ser diferente. É só uma sei lá, característica da nossa sociedade. Isso eu acho magistral desse filme. Porque o que é interessante é como que os rebeldes desconstroem, né, essas regras. Muito fácil, assim. Como que eles desconstroem isso, porque é tudo aquilo ali é falso, né? As pessoas fazem ali para digamos, sobreviver, não se transformar em um animal, né? O cara que se submete a bater o nariz para ele sangrar igual a menina, como que isso é desconstruído fácil, né? E como que o outro casal lá, os gerentes do hotel, né, que são talvez ali uns responsáveis de alguma forma, aí é uma outra coisa, que é controle social também, né? Porque é uma imposição de controle social. Como que eles são desconstruídos muito fácil, né? Bastou botar a arma na mão do cara lá e falar com ele, tipo assim, né? Quem sobreviveria, né, bem sem o outro, assim, ele fala, ela não conseguiria sobreviver sem mim, ele tentaria atirar nela, né, só que a arma tava vazia, Então, convivam com isso depois. Então, eu acho isso muito bom no filme, como que eles desconstroem isso. Só que aquela menina é má pra caralho, né? A líder, né? Que o que ela faz ali, puta merda, gente. Isso que eu acho muito legal, ele faz de um jeito que mesmo os opo, né, no caso assim, a resistência que tradicionalmente num filme seria, né, os bonzinhos, não, ele está mostrando que tanto faz, é uma sociedade tão distorcida que a resistência ou a luta, né, a contracultura vai para o extremo oposto, que é tão opressora quanto. Isso que eu acho muito legal. Se a gente pensar um pouco como isso pode se aplicar para a nossa sociedade, sabe? Isso que eu acho mais legal. Poxa, a gente sempre acha que a gente está se posicionando, fazendo uma oposição a alguma coisa, mas de repente a gente tem que tomar cuidado, porque é muito fácil também você acabar indo para o extremo oposto, né? Aí, em relação ao humor do filme também, que é o que mais me marcou novamente, porque, tipo, é um negócio. Esse eu diria que ele é um pouquinho mais. Dá pra dizer que ele é um pouquinho mais escrachado que o anterior, porque, tipo. Ele tá na Netflix como Como comédia. Mas comédia. faz sentido ele estar como comédia. Caraca, Só pra vocês Mas terem. aí, por exemplo, tem duas coisas que me marcaram. Assim, a primeira é. Tem uma hora que eles falam que se juntar ali um casal, né, durante aquele período de tempo, e se o relacionamento tiver indo mal, eles Nossa. vão ganhar uma criança para poder consertar o relacionamento. Isso sempre resolve. E sempre É resolve. muito bom, cara. E aí a outra é aquela É muito floresta bom. lá, né? Porque, tipo, tem esse negócio de que eles são transformados em animais e são meio que largados na floresta, né? E aí, tipo, é uma floresta muito bizarra, porque do nada, assim, os personagens estão ali, sei lá no fundo passa um pavão, alguma coisa assim, tipo, os animais Sim. claramente não pertencem àquele ambiente, mas é porque são as pessoas que foram sendo transformadas e largadas lá, sabe? É muito engraçado. Camelo. E É a muito líder bom. falando das festas, que não pode dançar ninguém com ninguém, por isso que eles tocam música eletrônica. É muito bom. E cada um com seu fone, assim, numa rave maluca no meio da floresta. É muito bom. Agora, eu queria falar da minha teoria aqui. Olha Pode só. falar. Pra mim, a gente tá vendo uma continuação do Dente Canino. E vamos imaginar que essa família do Dente Canino não seja uma única família nesse mundo. Tá? Eu vou, sei lá, vamos pensar que é um mundo em que essas, digamos que você tenha essa cultura mais paternalista e conservadora e, sei lá, eu vou usar uma palavra aqui, eu não quero ofender ninguém, tá? Por favor, já estou até pedindo desculpa. Mas são coisas que me remetem, tá? Quando eu vejo esses filmes, são da nossa sociedade, são coisas da nossa sociedade que me remetem. Uma coisa meio mórmon, uma coisa meio terraplanista. Não estou nem tentando fazer comparações entre esses dois, por favor, tá? Já estou pedindo desculpas. Não é isso, é só uma alegoria. Imagina como se movimentos desse tipo, que são bem conservadores, com valores muito fortes, muito enraizados e tal, começam a criar, né, sei lá, se de algum jeito se mantém, ganham mais poder, ganham mais influência. Então, como aquela família do Dogtooth, do Dente Canino, por exemplo, se torna cada vez mais influente, e, de repente, essa nova sociedade vai se tornar com esses, né, vai reproduzir esses tipos de valores. Então, para mim, seria uma extensão, digamos, as duas obras, para mim, estão no mesmo mundo, e agora que é o pulo do gato. Porque eu acho que eles nunca transformam ninguém em animal. Eu acho que Isso eu essa também acho parada que não. não existe. Isso é o terraplanismo deles. Sacou? Faz parte da crença dele. Não, você vai virar bicho. Porque para mim é inconcebível você transformar um ser humano em lagosta de tipo, né? Para mim, eu falei lá no começo que era um futuro nesse sentido, mas na minha teoria nem precisa ser o futuro. Pode ser a nossa sociedade de hoje, simplesmente, se lá atrás, no Dente Canino, eles conseguiram enganar aquelas crianças, criaram toda uma alegoria de explicações malucas, de avião, de gato que é monstro. Qual a dificuldade de contar para essa sociedade que você pode transformar uma pessoa em animal? Isso torna uma forma de opressão, de manipulação, de controle, né? Ah, você vai virar um animal. E para mim é isso. Eles não questionam, em nenhum momento Sim, eles e questionam não é lá. mostrado o Mas eu processo acho que eles também, né? simplesmente nunca é mostrado o Não. processo. Mas para mim é, entra na sala de cirurgia lá, o cara, né, morre, matam ele, sei lá, X, e sai o bicho que ele escolheu e jogam lá no, no que ele escolhe mata, com bastante entendeu? Joga o pavão na mata para poder dar tempo de eles conseguirem o bicho também, né, que alguns são mais difíceis de conseguir. É. Sim, mas faz todo essa sentido, é ótima, porque não tem porquê, né, tipo assim, não tem porquê eles passarem por tudo isso, por todo esse problema. É só uma maneira de exterminar as pessoas, mas deixando, como é que eu posso dizer, deixando o resto da sociedade tranquilo, porque na verdade elas não foram exterminadas de verdade, elas ainda estão por aí, sabe? Então, mas com certeza, é controle de populacional. Eu vou discordar, porque eu acho lindo essa ideia do processo. O Yolos, ele faz uma pequena brincadeira, vocês podem me corrigir, porque na verdade eu não consegui rever esse filme para poder falar dele. Mas o Yolos, ele já demonstrou que ele é um grande fã do gênero steampunk. A gente vai falar mais para frente disso com o último filme dele. E no Lagosta, embora o processo não seja mostrado, o que parece é que entra em uma câmara e essa câmara, ela faz o processo. Então, tipo, tem toda a transformação. Que isso é uma coisa do gênero steampunk. A ideia de câmeras onde você coloca uma coisa e ela vai sair como outra, sabe? Então, eu adoro essa ideia, eu adoro esse conceito. Pra mim, todo mundo vira animalzinho, sim. Eu acho lindo. Mas, ó, só pra fazer um contraponto, tem um momento que eles explicam o processo. E não é, eles não falam de uma câmera, eles só falam que você começa tirando toda a pele, e aí depois você... Tem toda então uma coisa dos órgãos. É um processo cirúrgico. É um processo cirúrgico, né? E aí você remove os órgãos, e aí você tem que adequar esses órgãos pro novo hospedeiro. Eles descrevem, mais ou menos, é bem por cima também que descreve. Uhum. É que eu lembro de ver uma porta de uma câmera, que seria tipo câmera de transformação, alguma coisa assim. É a porta, na verdade, tem uma portão, hora que... Aqueles tipo de submarino, parece, né? Ah, não, bom, acho que talvez você está tendo memórias pode falsas. Ser, eu acabei de ver falsa, o filme. E tem uma hora que aparece a porta, está escrito assim, transformação em cima, ou processo transformatório, alguma coisa assim em cima, mas é só uma porta do hotel mesmo. Ah, entendi. Que eles levam a pessoa que eles matam, que matam não, que eles apagam, que é a moça que não tem sentimentos. E aí só descreve. Ele traz ela lá para trás e escreve assim. E aí transformou ela, não lembro que bicho que transformou. Mas aí ele não fala. Eles perguntam, não, ele não fala, ele não responde. Ah, é verdade. E tipo, como que ele transformaria, exato, né? Exato. Ele não é nem cirurgião. Acho que essa cena é muito clara, assim. Pegando esse ponto aí, Pena, que você citou da sua teoria, eu vou pegar um pouco também do que o Yorgos, ele tem muitas referências ali da literatura grega, né? Da filosofia grega. Então, o Dente Canino, voltando no Dente Canino um pouco, ele tem um pouco ali... E aqui também do mito da caverna do Platão, né? É o que eles falam ali para assustar aquelas pessoas ali. Uhum. Que ele traz isso pro filme dele. Tanto no Doc Tooth quanto no Lagosta tem muito isso. Então essa sala de transformação é justamente isso, né? Que hoje a gente aí conhece, né, por outros meios aí, né, de fake news. Uma coisa que eu tava prestando atenção, assim, é que se no Dente Canino, como espectadores, assim, né? Primeiro, Pena, faz todo sentido a sua teoria, mas olhando agora como espectadores dos filmes, no Dente Canino, então, a gente tem esses personagens, né, que são apresentados, tem um mundo apresentado para eles que eles acham que aquilo é a realidade, né? E aí eu acho que a partir do Lagosta é como se nós fôssemos esses filhos, porque o Yorgos está colocando... Porque é isso, ninguém está questionando nada nessa sociedade, parece que, né, é assim mesmo. Uhum. Então é um mundo que a gente aceita também que existe, porque, né, se para essas pessoas é assim, então a gente aceita que ele existe desse jeito mesmo. Então é como se o Yorgos estivesse apresentando para a gente um mundo que é desse jeito, sabe? E eu acho que isso vai acontecer de novo nos próximos filmes também. São situações bizarras, assim, mas que a gente entende como é o que é e beleza, Por né? isso que eu acho que todos eles estão no mesmo universo, É. inclusive. Eu vou tentar juntar todos. Será que eu consigo? Eu não sei. Acho que dá. Acho possível. Se todos estivessem no mesmo universo, então o pai estava realmente protegendo as filhas no primeiro filme, é isso? De repente era Sim. isso, né? Ah, muito bem. Bora partir para o próximo, então, gente? Toca a ficha. Bora. Vamos ao Sacrifício do Cervo Sagrado, de 2017. Também com Colin Farrell, né? O Yorgos é esse cara que gosta de trabalhar com os mesmos atores, né? Várias vezes. Eu acho isso muito legal. A gente acompanha também novamente pessoas bem robóticas, né, que falam de um jeito esquisito, tem relações muito esquisitas, parece tudo muito. Parece que as pessoas não têm muitos sentimentos, assim, Tudo é elas não mecânico, reagem né? muito às situações que estão sendo apresentadas ali. Então a gente tem um casal de médicos, né, que são interpretados pelo Colin Farrell e pela Nicole Kidman. Eles têm dois filhos, uma menina adolescente e um menino mais jovenzinho. Mas logo no começo a gente também conhece o Martin, que é um menino que visita o Steven, né, que é o personagem do Colin Farrell no hospital. A gente fica meio sem entender quem ele é, né? No começo eu tava achando que talvez fosse um filho que ele tinha fora do casamento. E como nos outros filmes, né, as coisas vão sendo descascadas aos poucos, assim. Então a gente vai entendendo conforme as coisas vão acontecendo. E a gente acaba sabendo que o Steven operou o pai do Martin e esse homem faleceu, na mesa de cirurgia, né? Então ele acabou meio que virando, se aproximando do Martin pra, sei lá, cuidar dele, assim, Pela né? culpa, né, que ele sentiu. É, ele já sentiu essa culpa. E depois a gente vai saber que ele tinha uma grande culpa mesmo, né? E o Martin tá, na verdade, buscando vingança, né? De um jeito muito bizarro também. Eu acho que é mais do que vingança. Claro que é vingança também, mas é que eu, para mim, a palavra talvez melhor seja retaliação. Que é num. É, ele, esse filme, ele é a recriação do mito de Ifigênia. Então, novamente, o Yorgos, ele é grego, então ele tem uma, né, cultura grega, uma influência da mitologia grega. E durante esse filme, a própria filha do casal está recitando. Eles mencionam algum momento que ela recita o Ifigênia, aparece um Ifigênia lá no meio. E é uma pista, é um easter egg do Yorgos para poder explicar, né, do que se trata. É, por que que acontece? O mito de Ifigênia é assim. É, durante lá a Guerra de Troia, tem um momento que o Agamenon, ele tem uma filha, o Agamenon está lá no cerco de Troia, ele resolve caçar um cervo nas florestas de Ártemis. Ártemis é a deusa da caça. Da fertilidade, enfim, mas é aquela, é uma caçadora, a deusa. E ele caça um cervo sagrado, porque era o bosque sagrado de Ártemis. Você não pode caçar ali. E ele caça. Ártemis fica puta e resolve que ela quer uma retaliação, ela quer uma compensação por isso. E tem que ser na mesma medida. Então ela escolhe, ela fala para que ele sacrifique a filha dele, a Ifigênia. E aí tem toda uma epopeia do cara mandar vir a Ifigênia que não estava lá, engana a esposa. Imagina, a mitologia grega tem todas essas, né, reviravolta. Mas no final tem duas versões. Uma delas que de fato ela é sacrificada, ou que ela se sacrifica. É bem confuso. Mitologia grega tem várias versões. Tem uma que ela se sacrifica, tem outra que ela é sacrificada, tem outra que ela não é sacrificada. Na última hora, Ártemis resolve. Ah, não, tudo bem, você vai ser poupada e se torna. Parceira, Artemis, a Ifigênia é elevada ao status de semideusa, sei lá, alguma coisa assim, vai ficar do lado da Artemis. Então, né, o nome já diz, sacrifício do servo sagrado, tá explícito no título, e é exatamente isso que vai acontecer nessa história, porque esse garoto, esse menino, Martin, ele teve o pai que morreu por conta de uma negligência médica. Dá para entender que foi culpa, sim. Ele estava bêbado, ele bebeu, não deveria, né? Fica cada vez mais claro que houve culpa do médico. E agora, tudo que ele quer É essa retaliação, olho por olho, dente por dente, a lei de Talião. E eu acho muito curioso porque tem uma hora do filme que o Martin tenta explicar o que que ele está sentindo, né? E ele fala assim: ah, ele morde o braço do cara. O cara, ah, esse... Aí ele fala assim: e o que que eu posso fazer agora? Adianta eu tentar alisar o seu braço, fazer um carinho? Não, vai doer mais, porque tá doendo. Tudo que eu posso fazer. Aí ele vai lá e morde o próprio braço e arranca um pedaço. É brutal a cena. E arranca um pedaço do próprio braço. E diz assim: isso aqui é a única coisa que eu posso fazer, né? Nesse sentimento de retaliação, de tipo, vou passar pela mesma coisa como para compensar essa dor que eu te causei. Então é toda a lógica do filme por trás disso. É, o que eu gosto muito nesse filme, aqui essa questão da relação humana, ela tá muito mais forte que os outros filmes. Ela é muito mais fria que os outros filmes. Os personagens estão muito mais robóticos, muito mais frios uns com os outros, assim. É, e nem por isso, assim, não é que eles não tenham sentimentos, eles têm, né? Só que, assim, parece que eles perdem ali uma questão de da humanidade, né? Como o Pena citou, e sim, essa questão, né, da influência dele na mitologia grega, na filosofia grega, né? É muito forte nesse filme também. E é assustador como o personagem, né, faz, ele pune, né, o personagem, o Steven, né, do Steven Murphy. É assustador como ele pune, né? Que é uma maldição, é uma. Parece ser feito. Me lembra um pouco alguns filmes do Kiyoshi Kurosawa, aquele personagens têm um poder sobre os outros, né? Então a gente não sabe, parece uma hipnose, né? Ou apenas uma influência, né? E como que ele exerce isso? Porque o filho dele que sofre, ele é o primeiro a sofrer, né, as consequências. Ele não tem os, ele perde ali os movimentos e você vê que clinicamente ele não tem nada, não tem nada que explica. Isso só vai piorando, né? Até isso vai passando, né? Para família, como que é forte a punição até chegar na conclusão que é assim, que é muito desoladora. Então, esse filme é um filme muito de desesperança mesmo na humanidade, né? Então, essa punição para esse personagem que não sofreu, né? Não teve esse, né? Ele não teve a punição pela lei, pelo que ele fez, pela sua negligência. Ele acaba ali entrando ali nessa maldição, né, do jovem Marte ali, com a quem ele tenta, ele tem um sentimento de culpa, ele tenta, mas, né, não funciona bem assim. Isso tudo. Aí uma coisa que eu queria comentar, que o Pena falou um pouco dos enquadramentos do filme anterior. Os enquadramentos desse filme, assim, eles diminuem muito as pessoas, assim, ele tem muitos planos abertos que as pessoas estão pequenininhas lá no fundo. Tanto que a primeira cena que a criança, que o filho deles cai, ele está descendo numa escada rolante, a câmera muito do alto de um prédio grande, assim, e a gente vê ele pequenininho lá no fundo caído. É muito bonito esse take. Tá É lindo. maravilhoso. Sim, isso. Ele tem outros takes assim, do quarto, o próprio cartaz, né? É uma cortina gigante assim, e o cara com, né, o personagem do Steve no quarto do hospital, mas assim, é um quarto muito. Que não representa, assim, um hospital normal, assim. Então, essa grandeza, assim, do ambiente, que é pequenas pessoas, ele traz ali, ó, que as pessoas são reduzidas ali, que elas não, o quanto elas são pequenas, assim, perante o universo, perante o que elas fazem, assim. É um filme muito desolador mesmo, assim. Para mim, ele ganha, assim, de todos os outros, assim, do trabalho do. Não é que ganha, né? Ele é muito forte por isso, assim, de uma visão pessimista que o Yorgos tem. Porque, como Samuel disse, né, no final do Alagoas a gente pensa, filha da puta, né? E aqui a gente fica agonizado, assim, de como, né, como é a humanidade, como são as relações sociais. Isso é muito forte no trabalho dele. Muito Como o forte. ser humano é ruim. Como o ser humano é ruim, sabe? Esse filme, ele é assim. É muito legal isso. Eu acho interessante que até a Silvia comentou, né, que no começo, quando a gente apresenta os personagens na família, a gente vê reações muito mecânicas. A gente vê a dinâmica familiar, como ela funciona, Até o sexo do casal é uma coisa bem diferente. Eu vou falar dos pontos técnicos mais pra frente. Mas quando essa família é amaldiçoada, que meio que é a palavra do que acontece com eles, pra vingança do Martin. Qual foi a palavra, pena, que tu usou, que realmente é a Retaliação. retaliação do Martin, que definitivamente não é uma vingança. Quando eles são amaldiçoados, eles são obrigados a sair de toda aquela mecânica deles. Então, a gente vê como eles são de verdade a partir desse momento. E esse ver eles de verdade, a gente vai principalmente mergulhar nos desesperos deles. E eles entram nesse desespero de fazer tudo o que é possível para tentar fugir dessa maldição sem precisar entregar o que a maldição tá pedindo. O que é o grande pedido do Martin, o sacrifício de um deles. E aí é que a gente cria um apego por essas pessoas, por esses personagens. Mesmo que a própria humanidade deles não seja a humanidade que a gente está acostumado a sentir uma pena, sabe? O Steven tem uma hora que ele sequestra o Martin. Ele acha que dá uma surra no Martin, prender ele no porão da casa dele, deixar ele sangrar, vai resolver. Ah, não vai. A mulher dele, a Ana, tem uma hora que vai investigar realmente o que aconteceu, que levou à morte do pai do Martin. Ela masturba o colega de trabalho do Steven procurando informação. As crianças, elas são um caso à parte, porque são cada uma mais perturbada que a outra. Mas, e tem esse humor involuntário também, né? Os filmes do Yogos têm essa questão do humor involuntário. Quando eles percebem que não tem para onde fugir, aí parece que o desespero bate assim no teto, chega no teto. Então, inclusive, eles começam uma campanha de quem deve ser sacrificado. Então, eu acho sensacional o diálogo da Ana com ele, dizendo: Ah, nós já temos dois filhos, nós ainda somos jovens, nós ainda podemos fazer mais um, né? E no fim, ele decide fazer o sacrifício da maneira mais inimaginável possível. Sim, mais A mais improvável, eu diria. improvável de todas as maneiras ele vai. E sabe o que é pior? Parando pra pensar, foi muito boa essa decisão dele. Se não tinha pra onde fugir, se não tinha mais o que fazer, foi uma decisão muito boa dele. Mas a cena. Não, eu tava assistindo com a Sil, e aí chegou essa hora eu me revoltei. Porque como físico, aí como físico, meu lado físico falou mais alto. Eu até achei interessante o mecanismo, do tipo, vou me vendar, girar, e vai ser um, Seja o que né, Deus que é, quiser. vou escolher na. Isso, jogo da garrafa, né? Isso, jogo Você da gira a garrafa. garrafa, pra onde a garrafa apontar, beleza. Mas não era isso, porque eu imaginei que ele ia girar, abrir a venda para onde ele tivesse a pessoa que tivesse mais à frente dele, ele ia dar o tiro na pessoa. Não, ele vai atirar Na vendado. cega, né? Qual a chance de acertar alguém? Porque é mínima. E se acertar alguém, qual a chance de acertar num ponto vital? O que eu falei para você assim, ele vai dar uns 500 tiros, a casa inteira vai ficar cheia de tiro, ele vai machucar uma meia dúzia lá de pessoas e em algum momento alguma vai morrer de vários tiros, porque é muito improvável ele acertar um Eu tiro também naquele espaço todo. pensei isso, que ele vai acertar o braço, ele vai acertar uma perna. Exato. Mas no fim acontece, né? E a cena Mas foi muito final, divertido que ele acerta não na é. terceira. A cena final desse filme, ela é assim, absurda. Nossa. Porque o Sim. olhar que eles trocam não é de dor, não é de sofrimento, é de estamos quites. O Exato. olhar dele, que ele entrega, a mensagem que ele entrega é estamos quites. Cara, que final incrível! Que final incrível desse filme! E assim, só pra terminar. Mas a menina vai se casar com ele. Isso aí, pra mim, não tem Não gosto como. nem de lembrar disso. Vai, E aí, vai. Vai. só pra finalizar, na questão técnica, é uma escada. Como os filmes do Yogos, eles são uma escada na produção, na direção de arte, principalmente. Eles vão ganhando aspectos e realmente a palavra é beleza. Tem uma beleza nesses filmes que é crescente. Eu não vi nada da beleza de, por exemplo, de Poor Things em Dente Canino. Não tem, não tem. A proposta é outra, claro. Mas é que nem eu tô falando. Existe uma beleza nessa direção de arte dos filmes dele, uma crescente, que eu queria até ouvir, ler mais sobre isso, quem são as pessoas que ele está trazendo para fazer esse trabalho com ele. Porque o próprio Lagosta já tem uma curva ali de uma beleza na produção daquele filme, daquela imagem. Quando vem para o Sacrifício, é uma porrada visual. O filme não é só um conceito incrível sendo bem aplicado, não. As formas como ele usa a luz, quando ele joga a luz na cara do Marte, com o sangue escorrendo na testa dele, porra, que cena foda. Só com aquela luz, a própria da escada rolante é um clássico, aquela cena é muito, muito boa. E claro, a gente não citou, mas eu preciso citar que tem Nicole Kidman nesse filme, que qualquer coisa que ela tá, fica maravilhoso, fica absurdo. A cena dela se jogando no início do filme, pro sexo, que ela tem que se fingir de morta quando tá transando com ele. O tesão dele nela é assim. Quando o corpo dela tá inanimado. E aí no final do filme ela tenta de novo, porque ela tenta agradar Nossa, ele bem para ela exagerado. sobreviver. Meu Deus, Nossa, que muito mulher, bom. que interpretação! Isso é muito surreal no filme, assim, né? Isso, né, acontece ali um pouco também dentro de Canina, né? Como que é essa questão da relação do que a gente vai acabar chegando lá no Paul Fings e a gente vai ver das relações pessoais e justamente da questão do sexo no filme, né? Como que é? Tudo é frio no filme, né? Tudo é a coisa mecânica. E esse da mulher se fingir de morta, cara, é muito emblemático isso no. E é por isso que eu acho que esse também tá dentro da do mesmo universo. Veja, veja se faz um sentido. Assim, tem uma coisa que é nova que não tem nos outros, que é o fantástico, que não é explicado. Porque, como eu disse, mesmo o Lagosta, para mim, não tem nada de fantástico, né? Embora Não, não tem. podemos ter uma interpretação que aquilo é só um mito, não é real, é um mito. Nesse aqui tem essa questão aí dessa maldição, desse karma. A gente não sabe como que é que funciona, mas acontece. Então essa é a primeira coisa que talvez diga, poxa, será que é o mesmo universo? Mas olha só que interessante. Essas pessoas quebradas, essas pessoas reprimidas, né? Que eu gostei muito. Não sei quem que falou no começo que disse que elas são humanas, mas elas estão ali muito diminuídas. E é isso. Elas passaram, né? Claramente não é uma sociedade nossa. As pessoas são muito diferentes. E o que explicaria isso? Que esse filme vem depois do Lagosta. Esse filme vem depois do Lagosta, que tinha aquela sociedade ultra repressora, controladora, conservadora, patriarcal, etc. E aí, de repente, essa sociedade se quebra. Ela vai a resistência, enfim, esse momento, digamos, se quebra, né? As pessoas começam a romper aquela bolha desse mito dos animais, de aquela coisa toda, mas elas não, mas simplesmente você não acaba com tudo isso de um dia para noite. Então elas continuam tendo essa relação afetiva muito comprometida. Elas continuam reproduzindo os resquícios, digamos, daquela sociedade, né, que você tem que se casar e lá, lá, lá, e tudo que no, no, tudo se resume a semelhanças e tal. Então, para mim, eu vejo várias similaridades nesse sentido. Eu vejo uma continuação. Não é, obviamente, o mesmo cenário. As pessoas aqui não tem problema, elas não vão se tornar animais nesse sentido. Mas, para mim, claramente, elas ainda vivem uma sombra desse passado que eu acho que era o filme anterior. E eu acho que o que eu queria mais falar para finalizar disso também é que a crítica que ele faz também à questão da medicina, que eu não sei se é proposital, se é só um simbólico, porque ele na nossa, isso é uma coisa da nossa sociedade mesmo, os médicos são muito protegidos. Tem uma série, tem um podcast chamado Doctor Death, que é muito bom, que conta um pouco desses bastidores de como esses erros médicos, essas negligências médicas são encobertados pela nossa sociedade. O médico, ele se torna uma figura quase um santo, um cara muito, né, protegido. E no filme toda hora eles falam das mãos lindas dos médicos. Tem toda essa ode ao médico, que é um pouco o retrato que a gente tem, mas acontece muitos abusos, muita negligência que acaba não sendo punida. E que é investigada por eles próprios, né? Tipo, normalmente as Exato. comissões de investigação são formadas pelos próprios colegas da pessoa que foi acusada. Então, já Exato. dificulta chegar a algum lugar. Só queria acrescentar uma coisa, assim, eu não sei. Agora eu tô pensando aqui, eu não sei se eu concordo com o Pena de que esse filme aqui ele aconteceria no mesmo universo dos outros, ou talvez sim, se for tipo um futuro daí, tipo um futuro um pouco mais distante aí talvez, porque assim o comportamento dos personagens nesse filme para mim é diferente, porque enquanto que no, nos dois filmes anteriores, inclusive, existia essa crença cega no status quo, digamos assim, né? Tipo, ó, é isso que acontece, acredite nisso, viva com isso e pronto. Nesse daqui o personagem questiona, porque ele leva os filhos pro hospital, ele tipo, ele custa a acreditar que aquilo de fato é uma maldição, enquanto que no filme anterior ninguém questionava se as pessoas de fato estavam sendo transformadas em animais, por exemplo, sabe? Se as pessoas estivessem sendo transformadas em animais, isso é quase um elemento fantástico dentro daquele filme. O fantástico no Lagosta não é questionado, ele é aceito cegamente. O fantástico nesse filme aqui, ele é questionado. Assim, quando falar assim, ó, quando eles extinguem as possibilidades, é que eles passam a acreditar que aquilo de fato é que não tem solução. É tipo a mãe da menina do Exorcista, que ela primeiro passa por todos os médicos e todos os exames até que ela fala assim: tá, não tem mais o que fazer, vou procurar um padre. Então, sabe? Eu acho que é mais nesse sentido. Então, esse comportamento eu não vejo tanto nos filmes anteriores, então por isso que eu fico na dúvida se ele acontece no mesmo mundo. Mas, Daniel, só para fazer uma última defesa aqui. Eu concordo com tudo que você falou, mas para mim a explicação é que é só nesse momento, nesse filme, que aconteceu o fantástico. Eu não acho que ele é já dado dessa sociedade. Esse fantástico, né? Mas a sociedade acreditava no Fantástico no filme anterior. Não, perfeito, mas é que é outro fantástico. O que eu quero dizer, tudo bem, eu concordo com você, você tem um bom argumento, não estou nem desmerecendo. O que eu quero dizer assim, essa sociedade, o negacionismo daquele fantástico já aconteceu, porque ela quebrou, né? Assim, seria num futuro em que aquela sociedade está se desmantelando e as pessoas foram para uma coisa meio Então, oposta. daí no caso E aí, nesse momento. surge então uma desconfiança em relação ao Fantástico, mas ainda há um resquício dos relacionamentos quebrados que se formaram anteriormente. Seria isso? Isso, para mim as pessoas não se recuperaram em termos de relacionamento, elas continuam se seres meio alquebrados, Entendi. reprimidos, né? Mas aí surge um fantástico de verdade, né? Vou usar a palavra de verdade, supondo, porque parece que é isso, não tem uma explicação científica. Surge um fantástico de verdade, e aí a reação dessa família é: não, que coisa idiota. A gente já, digamos, por dentro eles estariam dizendo: a gente já superou isso, a gente já deixou de acreditar nesses mitos da sociedade, sei lá, de Então tem que 10 anos investigar, né? atrás. Vamos. Isso. Seria uma explicação, mas eu concordo, é o mais difícil de encaixar aí. Eu estou tentando também, gente, fazer uma teoria mais da hora, mas não sei se eu acredito nela. Ah, muito bem. Bora para o próximo, então, gente. Vamos falar. A gente tinha combinado de pular, meio que pular a favorita, porque é um gênero já um pouco diferente, assim. Talvez um pouco menos perturbador que os demais, mas é um filme muito bom, então acho que a gente deveria comentar, nem que seja brevemente. Tá nesse universo também. Esse eu não vi, Então, cara. Vou ouvir a importante. opinião de vocês aí, porque eu ainda não vi esse filme. Tá bom. Então, Samuel, acho que esse é o seu favorito, não é? Não é meu favorito, não. Mas eu adoro esse Mas você filme. gosta Eu gosto muito. muito desse filme. É o mais diferente dos filmes do Yogos. Ele faz uma proposta de uma história tanto quanto convencional, mas ele dirige ela de uma maneira sensacional. Essa é a única palavra que eu tenho para dizer. Ele conta a história da Inglaterra no início do século XVIII, mais ou menos. Tem uma rainha, a rainha Ana, que ela sofre de gota e tem uma instabilidade emocional absurda, completamente fora de controle. Ela é extremamente instável em todos os sentidos psicológicos. Ela tem uma confidente, uma amante, que é a Sarah Churchill, a duquesa de Marlborough, que praticamente governa a Inglaterra no lugar dela. É a grande favorita. Até o dia que chega a Abigail, uma jovem que ela é prima da Sarah. Ela chega à corte para trabalhar como criada. E entre artimanhas, para dizer o mínimo, ela acaba conquistando a simpatia da rainha e acaba se tornando a nova favorita. Obviamente, a gente vai ver uma história de rivalidade feminina, amo, intensa, que se desenvolve entre a Sarah e a Abigail, ambas buscando esse favoritismo por parte da rainha e o poder que isso traz. As duas manipulam a rainha, as duas manipulam a corte, elas manipulam até os maridos dela para tentar alcançar esse objetivo. É uma história basicamente sobre ambição, sobre traição, sobre amizade, sobre poder, mas com o que a mais, sabe? O último arco desse filme é assim, as coisas escalonam de um jeito, porque, novamente, aqui a gente tem uma história no começo que ela parece razoavelmente mecânica, as pessoas são mecânicas, elas têm objetivos, elas estão focadas nesses objetivos, elas estão trabalhando por esses objetivos. Quando as coisas descaralham, eu adoro usar essa palavra, a gente vê o lado humano de cada uma dessas pessoas. E a gente vê bastante o lado humano da Sarah e da Abigail. E esses lados humanos dela precisam ser destruídos. Uma precisa destruir o lado humano da outra. Ou não vai vencer. Esse é um jogo. Esse é um jogo de poder absoluto. Não tem perdedor. O perdedor tem que ser eliminado. Que filme incrível. Que atuações incríveis. A gente tem uma tríade de atrizes, assim, que, pelo amor de Deus, Olivia Colman, na melhor interpretação da carreira dela, levou o Oscar por causa disso. A Rachel, eu sempre erro o sobrenome. A Rachel Weisz, absurda, maravilhosa. Só a presença dela, um negócio assim, calada, já é um negócio assim que te impacta. E Emma Stone, que entregou o sangue nesse papel. Assim, é muito bom, a maneira dissimulada que ela faz o personagem dela, a crueldade que ela consegue empenhar pra conseguir os objetivos dela. Que filmaço, é a favorita. E novamente, o Yogos tem essa tradição de filmes com um final que você fica, caralho, que foi que eu acabei de ver. E novamente, mais um degrau da escada da direção artística, porque esse, como um filme de época em que ele pode, inclusive, ousar de não ser tão fiel ao que foi realmente o período, trabalhar com principalmente nos figurinos de uma maneira mais criativa, mais fantasiosa, mais absurda, mais exagerada, ele bota. Então, tem uma mistura de estilos nesse filme, assim, que ele é uma beleza, sublime, sublime, né? Assistir esse filme. Então, quem ainda não assistiu, Daniel, corra pra, com esse ato falho, porque vale a pena demais, a favorita. Nossa, excelente resenha aí do Samuel, eu acho que ele disse tudo. É incrível, o filme é muito bom, principalmente pelas atuações, as sutilezas, o subtexto desse filme é incrível. Então, isso para mim mostra muito o poder do Yorgos, porque ele saiu da sua zona de conforto. Eu digo, se é que existe uma zona de conforto, mas ele saiu. Aqui ele saiu, né? A gente não tem os personagens robóticos, aqui a gente não tem o ambiente que ele já está acostumado, o tipo de terror psicológico que ele está acostumado. Não, aqui é um filme diferente. E ele se sai, ele consegue tirar essa atuação desses atores, então para mim me mostra a habilidade do diretor. Que às vezes eles, né? Às vezes é um cara que só consegue ficar ali naquele tema. E não, ele saiu completamente. E aí só queria falar, porque eu acho que esse filme também pode estar no universo. Agora só quero ouvir. Porque é o seguinte: esse filme acontece bem antes, onde a sociedade ainda não foi impactada pelo evento que vai acontecer, digamos, ali por volta do Dogtooth, né? Assim, na minha cronologia que eu tô criando. Antes disso, seria uma sociedade como a nossa, mas não exatamente como a nossa. Porque, para mim, essa corte, essa Inglaterra que ele pintou, também já é uma Inglaterra, uma corte, levada já a um extremo nessa questão dos... né, assim, claro, tudo é um filme e pode ser já um exagero por si só, mas se a gente for pensar que pode ser dentro do mesmo universo, já seria como se fosse a nossa realidade, como, sei lá, no século XVIII, não sei exatamente quando acontece, XVII, é como se naquele período a gente já tivesse alguns eventos que estariam levando para um extremo dessas relações humanas. Essa rainha que é totalmente, sei lá, bipolar, né, desequilibrado emocionalmente, os eventos todos que a gente vai vendo também são um extremo, digamos assim, do que foi a nossa sociedade. Então poderia estar ali no. É bem fraca, tá, gente? Eu não, não tô querendo fazer grandes eu vou defesas. Melhorar. É só uma... Eu vou melhorar a pena. Eu vou ah, dizer você vai melhorar. Pra você que o escândalo que foi o caso de A Favorita foi o que fez gerar as leis que dizem que ninguém pode ser solteiro e que vai virar um animal. Perfeito, perfeito. Foi um agora escândalo. Sim. Porque... Temos um caso. É, não, porque a gente sabe que o pessoal adora, o povo da Inglaterra adora fofoca. Então eu imagino o tamanho desse escândalo que foi o caso A Favorita, né? Então, então depois a cor... Foi o gatilho. É, acabou, foi... acabou com a monarquia, instituiu o parlamento de vez e decidiu que ninguém mais pode ser solteiro. Pra não acontecer essa putaria de novo. Perfeito. Faz sentido. Rapidinho aqui, esse filme é assim, interessante dele, né? São as ambições, uma que é poder de governo mesmo, assim, de posição política, e a outra que é sobreviver, né? Então, assim, eles têm umas ambições ali diferentes, mas o que eu queria chegar é nesse trio, né, de mulheres no filme, e é uma coisa que o Yorgos trabalha muito, né? Sobre... ele trabalha muito com a questão do feminino. E esse filme, ele tem, né? É o quanto elas se quebram nesse filme, né? As três se quebram nesse processo, né? E você vê ali, né, no final, como que eu vou entrar também, como a questão sexual passa a ser uma coisa fria, né? Passa a ser uma coisa mecânica. Como que os personagens passam... começam a ser mecânicos ali, né, em determinado momento, ser robóticos, funcionar ali como por uma, tipo assim, né, uma simples questão de existência mesmo. As atuações impecáveis, assim, mas ele é um filme muito também sobre comportamento, sobre sociedade, sobre repressão, e assim, né, mesmo que ele seja mais convencional, né, do Yorgos, tá lá. A característica dele tá toda lá. É isso, gente. Bora partir pro nosso último, então, né? Que tá aí bem recente, assim, na cabeça de todo mundo. Que é o Pobres Criaturas. Que é um filme que desde quando começaram a sair as sinopses, assim, antes de sair trailer, qualquer imagem, já me pareceu uma coisa bem doida, assim. Mas acho que ele foi muito além do que eu esperava, né? É um filme que eu gostei muito, mas quero saber de vocês. Alguém quer dar a sinopse desse? O Pobres Criaturas, ele é um filme que conta a história, basicamente, de Bella Baxter, que é uma jovem que meio que se suicida e meio que a trago à vida por um cientista muito excêntrico, chamado Godwin, e esse corpo, ele é reanimado quando o Dr. Godwin, ele usa o cérebro de um feto e coloca no corpo de uma mulher adulta. A Bella, ela tem uma mente bebê e o corpo de uma mulher adulta, mas ela embarca uma jornada de autodescoberta, porque como é explicado no filme, o cérebro vai acompanhar o corpo, então ela vai envelhecer muito mais rápido. Com isso, ela tem uma curva de aprendizado bem diferente de um ser humano normal. Ela viaja, então, pelo mundo e ela começa a lidar com as consequências dessa sua condição e dessa sua maneira de aprender o mundo. Ao longo dessa jornada, Bella ela vai encontrando diversos personagens, né? Como o Duncan, que é um advogado que meio que a sequestra, mas... Ela conhece algumas outras pessoas que vão, principalmente, ensinar ela a ser independente. Ela, no começo, seguia pelos seus instintos, para depois ela ter um conhecimento do mundo e ela começar a tomar as decisões dos seus próprios caminhos. Basicamente, Pobres Criaturas é a versão do Yorgos para Frankenstein, mas com um toque de humanidade que definitivamente não tem em nenhum dos outros filmes dele. A Bella, a personagem da Bella, a gente assistia por quase 2 horas e meia a jornada de autodescoberta dela, é assim, uma beleza para os olhos. maneira mais simples que eu posso falar disso. É uma conversa muito grande sobre identidade, sobre mortalidade, sobre amor. Os próprios limites da ciência são brincados nessas convenções. Novamente, o Yogos, o que ele gosta de fazer nos filmes dele é brincar com as convenções sociais. Aqui ele vai ao limite dessas convenções. Tudo é fisiológico ao mesmo tempo que tudo é emotivo. Todo o aprendizado dela é em conflito. Tudo gera um conflito na mente dela. Por que é dessa maneira? Por que eu tenho que seguir essa maneira? A gente tem aqui uma série de diálogos tão afinados, tão incríveis de se ver nesses personagens, na construção desses personagens, a construção de um mundo steampunk. Aqui realmente tem um mundo muito steampunk, um visual absurdo, é uma fábula. O que o Yogos constrói em Pobres Criaturas é uma fábula moderna, ao mesmo tempo que ele usa esse visual tão tradicional, tão novelle vague praticamente. É meio que isso que eu tenho para falar no momento dos Pobres Criaturas. É um filme que mexeu comigo de verdade. Fiquei bastante impactado por ele. Essa personagem, Bella Baxter, é uma construção incrível, incrível. Essa ideia de jornada, de se auto-entender. O filme foi o mais caro da história das produções do Yogo. Se eu não me engano, ele custou 40 milhões de dólares. E para um filme com essa proposta, ele fez uma bilheteria incrível. Antes do Oscar, ele já estava em mais de 100 milhões. Então, é um sucesso relativo. E por ser um sucesso maior, a gente viu as pessoas não estavam realmente entendendo ou se fazendo não entender com esse filme. Então, eu acho que essa é uma discussão que é válida também mais para frente. Mas Yogos, agora com esse filme, definitivamente ele é um nome que se joga para o grande público. E talvez o grande público não tivesse realmente preparado para conhecer Yogos. Então, ele tem essa maneira de fazer com que a gente tenha que enfrentar as nossas normas sociais. Ele vai criticar nossas normas sociais e ele vai fazer isso da maneira mais absurda possível. E Pobres Criaturas é o auge dessa maneira dele, até agora, claro, de criticar a nossa sociedade. Grandioso filme, para mim é um clássico instantâneo. Não, nem questão de ser o meu favorito, é reconhecer como uma obra impactante para nossa cultura. Principalmente para nossa cultura moderna e para a geração que a gente está tendo hoje, que a gente está vendo hoje, que não é tão boa em interpretar mensagens não subjetivas, não objetivas, na verdade. Então, fica esse exercício para assistir Pobres Criaturas. É maravilhoso, é um espetáculo. Esse filme, para mim, ele é uma ode à liberdade. E aquilo que eu estava falando, né, dos filmes dele, sempre tá brincando com essa questão da moralidade e da liberdade. Aqui, ele leva ao limite. A Bella Baxter vai se tornar essa pessoa que pode romper qualquer coisa. Ela não tem, ela não, ela é uma adulta, né? É uma criança na pele de adulta que ela já é vista pela sociedade como alguém que já deveria ter toda uma postura, ela já deveria ter todos os valores morais trabalhados, toda a cultura humana absorvida, e ela não tem. E ela se lança esse mundo com uma vontade que é só dela de descobrir. E o que eu acho muito legal é que essa família dela, que é uma família, o cientista, né, o pai dela, que é um grande cientista, e tem lá também o noivo. O pai, naquele momento, permite, né, muito legal o jeito que ele manipula os fatos para que ela possa escapar, porque ele, nesse sentido, ele entendeu que aquela que ele estava fazendo às vezes do superprotetor, ele estava selando, digamos, ele estava fazendo exatamente o que a família não poderia levar um caso do tipo que aconteceu no Dente Canino, de querer protegê-la, de não vai sair daqui. O acordo que ele faz com o noivo é: você pode se casar com ela, mas ela nunca vai sair daqui. Não, e aí em algum momento ele percebe que ela não poderia. Ela é essa vontade de se libertar, de se descobrir, de se conhecer. E ele não pode refrear aquilo. Então ela faz essa aventura, ela se lança ao mundo. E nesse processo ela vai esbarrando com a sociedade, que não compreende ela. Ela não compreende a sociedade, mas ela é uma criança. Ela é inocente de tudo. Ela não vê malícia na prostituição, ela não vê malícia no sexo, ela não vê malícia no dinheiro, ela não vê malícia nas pessoas. E ela vai aprendendo. Então é muito. Nossa, isso para mim é, assim, é um deleite. É o jeito como ele vai criando essa libertação, o impacto que a Bella vai causando no mundo ao redor, nas pessoas, como ela, mesmo um super inocente, digamos assim, consegue no final ser muito poderoso, que deixa todo, né, o coitado do cara lá que rapta ela, se torna um refém no final. Porque ele simplesmente não consegue lidar com tamanha liberdade que aquela pessoa pode ter. Ele se diz, né, para o mundo, ele é o libertino, ele é o mulherengo, o cara, entendeu? O malandro não consegue, se rende à tamanha liberdade que aquela mulher pode ter por ser uma criança em corpo de mulher. Então, cara, é tocante esse filme para mim. Ele rivaliza também com Lagosta em termos de meu favorito. Eu coloco os dois assim, muito próximos, porque ele me tocou, ele conseguiu tocar em mim muito forte essa reconstrução do mito do Frankenstein, de uma maneira que eu não poderia imaginar. O Frankenstein, que é um filme, né, um livro gótico tradicional do período, né? Ela é uma dessas obras góticas seminais, e aqui ele faz o steampunk, uma versão steampunk do Frankenstein, com todos os elementos de ciência, só que aqui pinta, é uma obra visualmente maravilhosa, todos os cenários que ele pinta, as imagens, as animações de fundo, tudo isso é maravilhoso. Então, para mim, esse filme também, concordo totalmente com o Samuel, uma obra-prima. Sabiam que o pai da Mary Shelley chamava William Godwin? Eu vi essa coincidência. Só curiosidade. Mas voltando aqui à questão do assunto do filme, né? Também adoro. Eu acho incrível a história do filme, né? Como que o Yorgos trata as questões sociais, as questões morais, as questões. Entrando aqui no aspecto, eu gostaria de citar um vídeo que eu vi da Carissa Vieira, né? Que ela fala sobre a questão do filme, a questão da sexualidade no filme, a questão da nudez no filme, e ela fala que isso pode ser mostrado, né? Ser trazido pelo cinema de modo que não objetifique o corpo feminino. E ela fala que é possível, né, que homens façam isso. E ela citou, né, que o Yorgos Lanthimos foi essa pessoa, né, uma raridade, né, no cinema, assim. Então eu achei muito interessante ela trazendo isso para o filme, que você vê que a principal reclamação que tem nesse filme é justamente a questão social. E eu estava até lendo um texto. Que fala que o filme ele apresenta sexo explícito. Nossa, não. Não, não. É texto de. Até o Kleber Mendonça veio trazer isso, né? Veio virar e falar como que tá essa questão do conservadorismo, né? No, Na no, sociedade né? Na mesmo. A gente sociedade. vai para uma geração muito mais conservadora. Isso, conservadora, né? E como que isso está chegando? E como chegaram, né, a falar que o filme. Tem cenas de sexo explícito, né? Algum, eu não estou falando que é um blogueiro ou um negócio, não, só é um. Eu não vou lembrar qual que é aqui, mas É um movimento, muitas pessoas. para mim, né, essa questão do filme eu acho que é muito natural, né, como é trazido para o filme. Não é uma forma, né, misógina, não é uma forma sexualizada, que sexualiza, que objetifica, né? Então eu tô partindo também da teoria, da conversa da Carissa, né? Tô trazendo isso daqui como que eu achei interessante, né? Ver a mulher falando, uma mulher falando isso, que estuda muito, né, sobre a questão do cinema na questão feminina. E fora isso, né, que eu citei, o filme, ele é muito, a personagem, ela é muito transgressora, né, no filme. E assim, né, acho que o Samuel e o Pena já falaram muito bem de tudo, assim. Eu queria só trazer, acrescentar essas questões que eu achei bem interessante. Gosto bastante do filme. A Emma Stone tá maravilhosa, o Willem Dafoe tá maravilhoso. Aí eu vou chegar um pouquinho aqui agora na questão do último arco, né? Que eu acho que ali é o terror do filme. Tá ali que a Bella, em toda a sua descoberta, ela quer entender, né, quando ela descobre quem é ela, o passado dela, né, com o que foi feito com ela, né, que entra também uma questão, né, do todo ali do machismo ali, né, que foi tirado a ela dela a escolha do direito de morrer, né, ela traga a vida de novo e ela tenta entender, né, porque ela morreu, e isso é muito forte no filme. E a maneira como ela acaba lidando, né, para ela sobreviver, é um final que é assim, é a sua surrealidade que eu mais gostei de ver, assim, no final de um filme, assim. Então eu acho que esse filme, apesar de todo esse clima dele, todo esse clima dele, digamos assim, que beira ali o vai do fantástico ao surrealismo ali, ele é muito real, né? Ele é muito palpável. E o final dele mostra muito isso. Não, né, não dei spoilers aqui ainda, mas eu acho que o terror desse filme tá ali naquela sequência final do filme, assim. Ela é muito pesada, ele dá uma quebra de narrativa e você acaba aliviado, que é uma coisa que não acontece nos outros filmes, né, do Yorgos, assim, que ele é tudo, ele é muito pessimista, assim, da visão dele social. Ainda continua, né? A gente tá falando aqui da personagem da Bella, mas a sociedade que a cerca continua horrível. Lógico que tem ali algumas personagens que ela encontra no meio ali que acabam ali se salvando, mas a sociedade que a cerca ali é horrível, principalmente no final do filme, quando ele traz essa quebra da narrativa ali. Mas eu gosto como o filme termina, eu gosto como ele conclui. E é muito muito bacana que o Yorgos, ele tenha conseguido trazer um filme tão visualmente maravilhoso, tão fantástico, tão diferente, né, como são os filmes dele, para um meio assim que eu achei maravilhoso, porque durante muito tempo eu só ouvia falar sobre esse filme assim por pessoas que não tinham acesso a um filme com esse tipo de narrativa. É muito legal que o Yorgos conseguiu fazer isso, assim. Impressionante. Pessoas que vinham comentar comigo que eu tinha que ver esse filme, que eu ia gostar, né, que já estavam vendo, eu demorei a ver ele. E eu achei muito legal como o Yorgos trouxe essa narrativa mais acessível, assim, para um público que talvez ele ainda não tinha alcançado ali até o sacrifício do cervo sagrado, né? Porque a gente já fala da favorita, que já um trabalho um pouco mais convencional dele. Mas aqui eu acho incrível ele ter conseguido trazer isso pro. Assim como no ano passado, os irmãos Daniels conseguiram com Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo. Eu gosto quando isso acontece no cinema, como quando o não convencional ali sai ali de uma bolha ali e se expande. Por mais, né, que ele tenha gerado assim muitas coisas, eu acho que muitas opiniões divergentes ali, muitas visões divergentes sobre o filme assim, mas para atingir-se, né, uma grande esfera assim do público, né, isso era totalmente normal. É isso, gente. Falei demais. Agora é com vocês. Eu queria só voltar nessa questão das críticas à sexualidade no filme, né? Porque antes até dessa conversa sobre sexo explícito, que acho que isso foi nos últimos dias, né, que rolou, mas já é um negócio que vem, uma conversa que vem de muito tempo, assim, desde quando o filme estreou mesmo. E as críticas vão muito no, ah, é um diretor, é um cara fazendo um filme e, né, colocando uma atriz nua em tela, etc. E aí a Emma Stone falou numa entrevista que, cara, mas ninguém me perguntou, sabe, sobre isso. As pessoas ficam tirando essas conclusões e ninguém perguntou, e sendo que, tipo, ela não é uma mera peça que tá ali colocada para fazer o que o diretor mandou. Ela é produtora do filme também. E ela tava reclamando disso, que ninguém tá levando o que ela acha em consideração, sabe? E aí as pessoas ficam tirando essas teorias malucas, sei lá de onde, vem falar em pedofilia porque o cérebro dela é de criança, sabe? Gente, pera! Sabe? Ninguém. Parece que as pessoas entendem de um jeito muito literal, assim, um negócio que é completamente fantasioso. Sabe, isso não vai acontecer na vida real. E é uma mulher que está se desenvolvendo muito rápido, né? Tudo bem, naquele comecinho do filme, quando ainda é tudo preto e branco, é totalmente diferente do que a gente vai ver no final do filme, sabe? Inclusive, até trazendo um pouco da parte mais técnica, assim, o Yorgos fala numa entrevista que foi difícil. Esse filme exigiu bastante dos atores e principalmente da Emma Stone, porque ele não foi filmado em ordem cronológica, né? Nossa. E, inclusive, eles filmaram o começo. A primeira coisa que eles filmaram foi o começo e o final. Porque era em Londres, né? Tudo acontece em Londres e eles tinham esses. Nesse caso, esse foi o primeiro filme que ele não pôde filmar com luzes naturais apenas, porque eram cenários gigantescos, absurdos, e aí seria impossível, né? A única cena que ele conseguiu filmar desse jeito, assim, foi a cena do baile lá de dança, quando a Bela dança, que aí sim eles encheram de luz, de abajur, de teto, enfim, e conseguiram filmar sem essas outras luzes artificiais, assim, mas fora isso, não ia ter como, né? Então eles filmaram esse começo e o final, que são momentos completamente diferentes da vida dessa personagem, na mesma época, assim. E depois foram filmando. Depois ele até falou que eles dividiram o roteiro em, tipo, fases de desenvolvimento da personagem, né? Para ficar mais marcado ali como que seria a atuação da Emma Stone a cada momento, assim, para dar para se achar um pouco, né? Mas incrível esse trabalho também. E foda as críticas que me cansei até, porque tá difícil ainda. Chato. Então, aí, na minha teoria maluca, esse filme está dentro do universo. Ele é depois. Não, Ele é no ele futuro. é. Não, eu acho que ele é do passado. Tá. Ó, olha só, olha só. Acho que no Talvez a futuro gente só tenha funciona que melhor. refazer o negócio da favorita. Não, porque veja bem, veja bem. O filme, para mim, se passa aí nesse período século XIX. Iluminismo, ciência, né? Mesmo contexto do Drácula, não, do Frankenstein. Só que steampunk. Mas o que acontece? Você percebe que a ciência, né, ela é bem difundida ali, os caras eles começam a fazer experimentos com animais, e tem um monte de animais estranhos, misturas de gato com cabeça de cachorro, sei lá o quê, um frango com. Então, para mim, isso já é uma boa pista do negócio dos animais. E a minha interpretação, tô forçando a barra aqui, tá, gente? Vamos fazer um exercício de salto da fé aqui, mas poderia ser que a sociedade foi para esse iluminismo, né? Forte com esse steampunk, essa questão do desenvolvimento da ciência e aí sofreu esse revés, né? Esse movimento pendular que eu estou meio que descrevendo, onde a sociedade vai para o extremo oposto, né? Para negar os valores do período anterior, que na verdade é o que acontece com a nossa sociedade em si, só que pensando que nesse universo que isso aconteceu de uma maneira muito mais forte, muito mais crítica. Só que essa coisa dos animais, né? Essas pequenas experimentos, essa coisa entra para a cultura, então vai virar uma coisa do mito. Se a gente lá fazia os experimentos com os animais e trocava a cabeça, não sei o quê, por que não continuar com essa ideia? Entende? Por que não? A gente vai ver lá o negócio do gato que é um monstro, Talvez, se isso tudo estiver no mesmo universo, pode estar a ver nessa cultura, essa questão dos animais serem esses monstros meio mitológicos do passado, que o pessoal fazia essas cirurgias, essas experimentações. Então, por que não reativar isso, dizendo que as pessoas que não se comportarem vão virar um daqueles seres? Para mim faz sentido, enfim. É, mas uma coisa, uma relação, né? Um ponto em comum É um ponto em bem... comum, é. Eu sei que eu tô forçando, mas. Não, é um ponto em comum que tem muito no, nos filmes dele, mesmo que seja só no título, é uma relação entre humanidade e animais, né? Desde o dente canino, da questão de cuidar ali, como, né, de criar, como adestramento, né, de ter esse mito, até o lagosta do transformar, até o sacrifício do cervo, né, que o cervo é um animal, e já pulando aqui para o Belas Criaturas, esses animais, essas transformações que no final estão ali para, no final não, né, digo, durante o filme estão ali só fazendo uma figuração e causando uma estranheza na gente, né, para a gente entender que aquele médico fazia experimentações, não sei o que lá, mas no final ele busca, ele traz isso para uma realidade ali da personagem ali. E eu queria entender melhor assim essa relação dele de seres humanos com animais assim. Qual que é esse limiar assim? Ele aproxima isso, né? Ele aproxima muito essa relação. Nos filmes dele. Então é uma coisa que é bem recorrente no trabalho dele. Confesso que eu ainda não desenvolvi uma teoria sobre isso, pena. Mas tem me criticado assim há bastante tempo assim do trabalho dele. É É, justamente a a minha leitura que eu faço, tirando essa teoria dos universos, que, enfim, isso, eu só estou falando isso de uma maneira mais providencial. Mas o que eu acho que talvez lá, o que mexe, por que que ele traz isso dos animais? Uma leitura que eu faço é nos filmes, ele sempre tenta trazer essa sociedade que é muito diferente, né? Uma sociedade exacerbada, uma sociedade no limite, as pessoas robóticas, com esses diálogos estranhos, com esses valores exóticos. E no limite, nós seres humanos somos animais. Nós somos animais, né? Até existe, a gente sempre tem uma tendência de sempre tentar nos separar de animais, colocar não, nós e os animais. Não, nós estamos dentro dos animais. Um jeito de você poder evocar melhor isso, quando você está fazendo um filme que se passa em culturas diferentes, sociedades diferentes e tal, é você aproximar a questão animal. É um jeito, porque aí você coloca a gente mais nesse patamar, distancia a gente desse papel talvez superior, de, né, de uma, sei lá, um ser mais elevado, qualquer coisa desse. Para mim é ele tentando, né, não sei, com esse simbolismo animal, colocar esses personagens nesse mesmo patamar, nessa sociedade que o ser humano também é um animal que está fazendo ali todas as suas coisas, que a gente acha que são escolhas, que a gente acha que a gente está fazendo coisas morais e tal, e no fundo somos só animais sociais também. É uma aproximação. Então acho que ele brinca com essa questão animal para aproximar o ser humano do nosso lado animal, né? Das nossas essências animais. E que momentos também, né? Eu acho que uma das coisas mais bonitas de ver em Poor Things é essa evolução da Bella como pessoa, fisiologicamente e mentalmente. Porque dá para ver muito claro a divisão. Tem sempre um momentinho ali, uma divisão muito clara dos momentos da vida passando, sabe? O momento que ela é bebê, o momento que ela é adolescente, o momento que ela é uma mulher adulta, o momento que ela tem a total plena consciência da vida, da liberdade dela, ali pelo final, finalmente, pelos finalmente. Aquela cena da dança, assim, eu falo rapidinho, mas a cena da dança é linda. A cena da dança, o significado daquela dança, que ela percebe que não é mais isso aqui que eu quero, não é mais esse homem que tá comigo, não, tem um mundo muito maior, eu quero conhecer esse mundo também. Então, e aí o que é que ele faz? Ele sequestra ela e bota num navio. Mas enfim, aí... beleza. Mas tem outras maneiras que ela acaba fazendo essas descobertas. O William Defoe tá fantástico nesse filme também. A gente falou muito da Emma, mas o William tá. Como ele tá incrível, ele tá se divertindo. Dá pra perceber como ele tá se divertindo com esse papel. Aquele momento do casamento, que ele fala todos os remédios que ele tomou e cocaína. Eu cheirei cocaína, porque eu adoro cocaína. Muito bom, muito bom, muito bom. E novamente, não dá para passar por esse filme sem falar sobre os aspectos técnicos dele. Todas as roupas, as vestimentas, que trabalho visual incrível, simplesmente sensacional. Filme caro, dá para ver que foi caro. O Yogos usou sistema de LED, de telões de LED para gravar. Toda aquela parte do navio, o céu é LED. Então, não é fundo verde. Ele usou em muitas cenas esse recurso, que é bom. Hollywood tá economizando uma boa grana com esse recurso atualmente. Mas, enfim, que vocês falaram muito bem. Que filme. Eu fico triste com algumas discussões que se resumiram esse filme. Gostei de ouvir a Sil, principalmente, como única mulher do nosso grupo. A gente tem que ouvir as mulheres falando sobre esse filme. E eu ainda falo mais. Eu digo assim, o Yogos tem uma maneira de retratar o sexo nos filmes dele que, cara, eu não me vejo excitado vendo aquilo. Em nenhum dos filmes. A bunda do Mark Ruffalo é bonita? Tá bonita pra caceta. Mas... Não, não, não, o objetivo do sexo no filme deles não, nos filmes dele não é te excitar. Não é te excitar, é representar o que aquilo, como aquilo funciona na vida daquela pessoa. Então, daquele personagem. Tem sexo pra caramba em A Favorita, tem sexo pra caramba em Dogtooth. Em Dogtooth, em O Sacrifício do Cervo Sagrado também tem sexo. Todos esses filmes têm sexo. Todos esses sexos são representações de como isso funciona para esses personagens. Não é para te excitar você que está assistindo. É. Tava no Dogtooth hoje, assim, aí minha namorada toda hora que ela passar, fala, nossa, toda hora que eu passo aqui tem alguém tirando a roupa. Não, é que eu só ia complementar aqui, pra mim, isso é só um retrato da própria crítica que ele faz dos filmes, desse moralismo aplicado na vida real nos filmes dele, porque eu também, tipo, concordo que não é esse, do jeito que as pessoas pintam, parece como se fosse Pornografia, pô. ou um vulgarismo desnecessário, ou essa um apelo sexual. Para mim não tem nenhuma dessas coisas. Para mim é necessário o que ele está mostrando, não é bobagem, faz parte da obra entender a sexualidade daqueles personagens, daqueles momentos. Isso não é bobagem, e eu não acho que é vulgar, eu não acho que tá de graça. Concordo com você, não são cenas para te excitar, para você vender o corpo da mulher. Não sou mulher, mas não me parece, né? E aí, novamente, ouvindo mulheres dizendo que também que não acham isso, inclusive a própria Emma Stone, que faz o papel, então acho que sim, para mim é um grande exemplo da crítica que ele mesmo faz sobre o moralismo na nossa sociedade, que quer ficar moralizando qualquer tipo de sexo. Gente, a chamada da matéria que eu falei com vocês, ela é assim: Emma Stone defende cenas de sexo explícito em Pobres Ah, te Criaturas. lascar, Serginho. Puta que pariu. Ótimo, não foi isso que ela Difícil. defendeu, né? Porque tipo, não é explícita a cena, então não Então. faz sentido. Deixa eu só destacar um momento Isso. aqui que eu ri demais, que é quando ela começa a participar das reuniões lá dos comunistas, acho, coisa assim, né? Dos marxistas, sei lá. Que daí que ela fala que ela e a amiga dela, nós somos nossos próprios meios de produção. Aquilo de lá eu ri muito quando ela fala isso. É muito É bom, muito é muito bom, é bom aquilo. muito bom. Só para acrescentar aqui, assim, eu gostei desse filme, eu acho que eu não gostei tanto quanto vocês, mas eu acho que isso tem mais a ver com questão realmente de gosto mesmo do que de qualidades ou defeitos do filme. Pessoalmente, eu gosto do estilo do Yorgos. Eu não vi ainda favorito, mas eu acho que tem uma mudança de visual também, né? Eu gosto daquele estilo sóbrio até o Sacrifício do Cervo Sagrado. Eu gosto daquilo, porque eu acho que aquilo ali, na minha opinião, amplifica o elemento estranho que eles sempre inserem nos filmes. Porque a gente está falando aqui de universos compartilhados e coisa assim, mas assim, os filmes dele, por mais estranho que seja o comportamento das pessoas, eles parecem acontecer no mundo real. Pelo menos até o Sacrifício do Cervo Sagrado, sabe? E eu acho que esse ancoramento na realidade acaba fazendo com que o elemento estranho, seja ele fantástico, seja ele científico, coisa assim, acabe funcionando melhor para mim. Não tem coisa mais assustadora para mim do que aquela cena do Sacrifício do Cervo Sagrado, em que o menino fala, tipo, com a maior calma do mundo, o que que vai acontecer com as filhas do cara, e o cara não tem poder nenhum para conseguir, sabe, salvar elas ou coisa assim. Tipo, ele fala com uma tranquilidade, assim, que aquilo é assustador, porque, tipo, tudo aquilo é, entre aspas, realista, sabe? Então, tipo assim, parece que pode acontecer nesse mundo. Ele abandona isso, eu acho que na favorita também, eu não vi, então por isso que eu não tô incluindo aqui, mas ele abandona claramente isso no Pobres Criaturas, né? Tipo, ele vai pro caminho do fantástico mesmo. Vocês falaram aí da referência do steampunk, que eu acho que faz todo sentido também. E aí, o que acontece? No filme tudo vira fantástico. Não se trata de um elemento que se destaca, não se trata de um elemento dissonante dentro do todo. E aí, por uma questão de gosto, eu prefiro mais como ele fez antes, sabe? Eu acho que, por exemplo, que eu gosto desse contraste entre realidades, digamos assim. Aqui, a ideia de que alguém tirou o cérebro, fez uma cirurgia de troca de cérebro, coisa assim, é um elemento que está inserido dentro de um elemento, dentro de vários, de uma narrativa que tem vários outros elementos fantásticos. Tu tem ali todos os experimentos que foram feitos no próprio cientista, tu tem todos os experimentos que o cientista está fazendo ao redor também, tu tem toda a ambientação que é colorida e que é bonita, que não é nada realista também. Tudo isso eu acho que conversa entre si nesse filme, mas na minha opinião não conversa tanto com os outros. E daí, por uma questão de gosto, eu gosto mais do outro. Eu acho que Sacrifício do Cervo Sagrado é tipo o auge pra mim, assim. Justamente por causa da maneira como eu mencionei antes, da maneira como ele faz esse equilíbrio entre duas visões de razão e emoção, assim, naquele filme, assim, tipo de, olha, os personagens são médicos, eles tentam buscar uma explicação pro que tá acontecendo e tudo mais. E eu acho que tudo ali funcionou pra mim perfeitamente. Nesse daqui, ele foi mais, tipo, mais a fundo nessa questão do fantástico. Eu acho que o filme é bonito. Com certeza, mas ele é bonito porque ele é feito para ser bonito, ele é feito para chamar atenção. E quando, assim, isso não é uma coisa que me agrada tanto, tá? Chama atenção? Claro que chama, porque foi feito para isso. Eu prefiro mais esse choque de realidade que, por exemplo, o Sacrifício do Cervo Sagrado tem. Não quer dizer que eu não gosto do filme, eu gostei bastante, e a atuação da Emma Stone também tá fantástica. E o humor do Willem Dafoe também é impressionante, né? Tipo assim, quando ele começa a explicar as cirurgias que foram feitas nele, tipo assim, ah, porque o meu pai tirou não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí o outro pergunta, tá, mas por quê? Ah, pra verificar se a gente realmente precisava disso. E precisa, sabe? Então, tipo assim, tirou uma parte do corpo dele, sabe? Então, tipo, ele fala com essa tranquilidade e tal. Porque. É genial ele passando pano pro pai É em nome da ciência. exatamente, porque, tipo, não, porque É ele. muito bom. E aí, esse médico que chega, ele seria esse olhar de fora, assim, né? De que ele tá enxergando aquela situação pela estranheza que ela é. Mas ele também está inserido nesse universo fantástico como um todo, sabe? Eu gosto mais quando tem essa separação. Não é um demérito para o filme, é a proposta dele. É só uma questão de gosto mesmo. Sim. Muito bem, gente. É isso, então? É isso. É isso. Aê! Conseguimos. Uhul, né? Conseguimos, mas hoje, ó, passamos de 2 horas hoje. Fazia tempo que a gente Eita. não passava. Mas só um adendo, lembrando que não acabou, né? O inimigo agora é outro. Porque o Yogos vai lançar, já saiu a data de lançamento do próximo filme do Que é Yogos, esse ano que é também, né? para junho desse ano. Então, o homem não para de trabalhar, ele tem 1,87 m, ele consegue. É o filme chamado Kinds of Kindness. Não tem sinopse ainda, mas é de novo com a Emma Stone, o Willem Dafoe também. E vamos ver o que sai daí. Mas é isso, já estreia em junho. É, Ansioso. Então, porque também entre a favorita e o Pobres Criaturas deu um bom intervalo aí de uns anos, né? Então tá na hora mesmo de fazer mais, de trabalhar Se eu mais. não me engano, Sil, esse filme ele foi produzido e filmado enquanto eles estavam fazendo Pobres Criaturas. Foi tipo, ah, eu tô aqui Ah, com o piora. roteiro, vamos fazer enquanto a gente tá todo mundo junto? Então, foi desse jeito. Tanto que as duas protagonistas vão ser justamente a Emma Stone e a Margaret Qualley, que tem uma participação rápida no Povos e Criaturas. Mas ela tava lá, então o jogo já pegou e abraçou. Aproveita. Inclusive, eu adoro a Margaret, ela faz uns papéis assim, viajadíssimos na carreira dela. Então, eu tô doido pra ver como ela vai ficar bem dirigida assim pelo Yogos também. Muito bem. Então é isso, Pena. Obrigada por ter voltado aqui com a gente. Aê, foi um prazer. Pode chamar Quer mais deixar vezes, algum. adoro. Faça algum jabá. Não, jabá, eu tô fazendo um avião, não faz sentido deixar esse jabá, então deixa pra lá. Indica seu É muito. podcast. Ah, eu vou indicar meu podcast. Boa, obrigado, Silvana. Gente, Era isso que ela queria dizer eu que não lancei um falou. É, sim. Não Eu tava entendeu a esperando deixa. também. Nem eu sei. Gente, eu sou muito. Eu perdi o momento. Mas agora eu vou recuperar o momento. Galera, eu lancei um podcast recentemente chamado O Brasil Vai para o Espaço. Para quem me conhece, sabe que eu sou muito fã de espaço. E aí eu quis contar uma história alternativa do Brasil. A gente, né, o Brasil não é o forte do Brasil, essa área espacial, a gente sabe, mas existia um programa espacial no Brasil. É, ainda existe, mas, enfim, ele está bem sucateado. E houve um acidente em 2003 que acabou meio que colocando uma pá de cal assim, nesse projeto. E aí, como uma homenagem, então agora, 20, 2023, 20 anos depois desse acidente, eu resolvi fazer uma homenagem a todo essa uma homenagem, né? Tipo, fazer aí um. Não sei se posso falar homenagem a uma tragédia que vai parecer que é um. Enfim, mas eu quis Resgate, né? colocar um resgate, enfim, desculpa, gente, as palavras me fogem, as melhores palavras. Mas, enfim, querendo buscar retomar esse assunto e essa tragédia que foi muito importante, as vítimas e tudo mais, lancei esse podcast contando uma história alternativa do projeto espacial, como se o Brasil, lá na década de 50, tivesse começado um programa espacial e, de fato, existiram lançamentos do Brasil. É toda inspirada, toda baseada em fatos, é toda realmente ancorada na nossa realidade da década de 50. Então, foi uma pesquisa histórica absurda. Tem efeitos especiais, né, todo o áudio. Tem trilha sonora, é um audiodrama com personagens, com atores que fazem as vozes. É realmente foi um trabalho absurdo para contar essa história. Então você fala assim: ah, mas eu não gosto de foguete. Não importa, porque a história é muito legal, mesmo se você não gosta de foguetes. E eu recebi muitas críticas, muitos comentários emocionados de pessoas que não têm nada a ver com esse universo de foguete, que adoraram, se envolveram com os personagens, que ouviram essa história até o fim. Então, fica aí o convite. O Brasil vai para o espaço, tem todos os agregadores, em todos os lugares aí. É só jogar no seu agregador, no Spotify, onde você quiser que você encontre. Obrigado aí É pelo isso. espaço. Eu deixo o link no post também. Então é isso, Valeu. gente. Obrigada por mais essa gravação. É, ouvintes, como sempre, né? Deixem seus comentários no post, nas nossas redes sociais, onde vocês acharem melhor. Também queremos ouvir a opinião de vocês. Já estou esperando um pouco de hate pelo Pobres Criaturas, mas é isso. Obrigada, galera, e até a próxima. Até Valeu, mais. queria dar uma Até. mençãozinha Ah, Ah, imagina. diga, Diga aí, Ivo. João. Opa, volta. Volta, O volta. Yogos da Tita tem o curta Nimic, Ô, tá na gente, eu Mubi. esqueci completamente. Desculpa. Mas diga. É, mas o curta Nimic, né, ele tá, quem tiver Mubi pode ver por lá. Um filme existencialista, 2 minutinhos, com Matt Dillon, e é dá um estranhamento, como é no caso dele, mas é um filme, como eu disse, bem existencialista, a história ali de um personagem ali que ele tem, né, acorda, tem uma família, tem a rotina dele, e de repente ele está no metrô e uma pessoa começa a repetir o que ele faz, né, e começa a seguir, segue ele, entra em casa junto com ele. E é uma coisa muito bizarra o que acontece, assim. Aí, por curiosidade, eu estava vendo aqui que na Mubi, como eu fui abrir para ver esse curta, tem um filme dele de 2005 que chama Kineta. Vou ver, por curiosidade, né? Porque eu gosto do trabalho dele. E é isso. Alguém tem mais? Alguém viu o curta anime Não, dele? não vi. Não. Eu tenho certeza que o Nimic também tá no mesmo universo de todos os demais. Eu não vi, mas eu aposto que tá. Se não tiver, a gente empurra ele lá dentro também. Depois você vê. Eu vou ver, eu vou ver. Mas com certeza está, e é muito bom É, mesmo. tem outros filmes. Ele tem um também chamado Alps, que eu não assisti, esses de começo de Esse carreira. depois do Dente Canino, inclusive. Ah, é depois. É, eu quero assistir tudo dele agora, porque realmente me encantei com o trabalho. É, eu também. Ah, eu vi que ele dirigiu o clipe do Radiohead. É, Então ele o cara dirigiu vários é. clipes, né? Sim. Antes desses longas. Mas é isso, vamos atrás mesmo, porque acho que vale a pena acompanhar todo esse trabalho aí, todo o desenvolvimento dele. E é isso, gente. Inclusive, ele disse que já trabalhou com a Emma Stone em quatro coisas diferentes. Eu tô aqui para descobrir As quais são outras, as né? outras, porque a gente falou de dois aqui, né? Ah, mas parece que foi um comercial de alguma coisa, mas eu vou procurar aqui, depois eu conto para vocês. Então é isso, gente. Agora fechamos? Agora Agora sim, sim. gente. Então, Então, um beijo. até mais. Valeu, Obrigado, gente. Tchau, tchau. Pena. Valeu, Obrigado, gente. Pena. Brigadão. Uhul.